Jcast. Olá! Olá, hoje é Friday, Friday! Kick it up on Friday! Ai ai! Fun! Anteontem, eu vou falar anteontem, é 1º de abril pra dar mais tempo de você editar. Então, ou ontem, ou anteontem, foi 1º de abril, porque eu não sei se isso aqui tá saindo sábado ou domingo. E teve esse negócio legal que o Funny or Die, que é um site ótimo, porque você tem muita comédia de alta qualidade. Parece que ele é do pessoal do Will Ferrell, esse site. E é de graça, né? É tipo o site do Comedy Central, me parece que você pode ver de tudo também. São pessoas profissionais de graça pra você na internet. Porque esse negócio de conteúdo gratuito na internet também às vezes vira sinônimo de produção amadora, todo mundo fazendo qualquer coisa. Uhum. E às vezes fica chato, que nem todo mundo é engraçado, né? Então às vezes é legal ver uma produção bonita, um comediante de verdade escrevendo aquilo. Uhum. É legal também, né? Não é só porque todo mundo pode fazer seu conteúdo que todo mundo deve fazer seu conteúdo. Algumas pessoas não têm graça, devem ficar sem fazer nada. Então é maneiro. E daí eles vivem tendo esses especiais e é legal porque eles destroem todas as piadas. Então quando tá todo mundo se divertindo, zoando o Charlie Sheen, teve aquele programa do Charlie Sheen. Winning Recipes. É, com um programa de culinária, ele mesmo se zoando, falando dele mesmo, que todo mundo tava falando dele. O que é legal porque você vê o próprio cara brincando com ele mesmo, mas não é legal porque perde a graça de falar mal dele. Acho que já falei isso aqui, mas é igual quando o Rick Martin se assumiu, então agora você não pode mais chamar o Rick Martin de viadinho, uh-huh. Que agora ele é mesmo, então tipo, uh-huh. Droga, né? E agora fizeram com a Rebecca Black, porque pra comemorar o 1º de abril, o site mudou o nome pra Friday or Die, e tem uma série de vídeos muito engraçados, a gente pode até botar o link, vários vídeos brincando com a Rebecca Black e com a música dela, e quase todos os vídeos estrelando ela mesma, uh-huh. fazendo essa autoparódia. E eu me assustei, né, porque ela toda, hein? Quem vê aquela entrevista inicial dela, ela toda inocente, falando que principalmente chorou. Se você lembrar que ela tem 13 anos. Sim, e ela falando que ela chorou quando ela viu as primeiras reações ao vídeo dela, mas que agora ela não se importava muito e tal, mas aparentemente assim, você vê assim, que ela tava tranquilo, com a repercussão, tentando ficar tranquilo, ao mesmo tempo que ela tava levando a sério aquilo tudo. Não, eu sou uma cantora. Uhum. Mas agora, depois disso, eu penso assim, o que um cheque gordo não faz, pois né? Pois é. A mãe dela foi entrevistar dizendo que estava desesperada, o que estão fazendo com a minha filha, mas se a mãe dela deixou isso, uhum. Né? Eu tô imaginando a mãe dela dobrando o cheque, guardando no seis e falando, isso aqui é pra faculdade, sabe? Uhum. Quem fazia isso era a Fran, eu acho que era a Fran. Que Fran? Do A Família Dinossauros. Quando a vozinha dava dinheiro lá pros pra Charlene, sim. Pro outro, ela pegava... Sim, eu lembro disso. Aguardava pra... Enfim, é muito engraçado. Aparece um vídeo dela explicando o verdadeiro significado da letra de Friday. É perfeita, perfeita. Ela mesmo falando, tipo, obviamente perde toda a graça das piadas, mas... Tem uma outra graça, né? É, mas todo o conceito Rebecca Black ganha um novo nível, assim, né? Tem o Sunday Comes After, right, né? O trailer, dia depois de amanhã. Um trailer do filme musical apocalíptico estrelando Rebecca Black. E a outra coisa que eu queria comentar que eu comecei a ler. Game of Thrones, que... A Song of Ice... And Fire. And o gelo. Não, o gelo vem like primeiro. Foi bom você começar com o título em inglês, que a primeira coisa que me irritou profundamente foi o título em português, né? Quando eu descobri qual era o título em inglês, porque o título em inglês, como o Lime falou, é o nome da série dos livros, é A Canção de Fogo e Gelo, A Song of Fire and Ice. Ice and Fire. Então é de gelo e fogo, sempre erra a ordem. E o nome do livro é Game of Thrones. É, que podia ser Jogo de Trono, seria estranho, mas Disputa dos Tronos, sabe? Algo do tipo. Mas eles têm que enfiar crônicas pra poder vender pra jogador de RPG. Sim, é. Um título nacional. como todo mundo já deve ter ouvido falar, o título nacional é As Crônicas de Gelo e Fogo, A Guerra dos Tronos. Tem que ter crônicas, tem que ter guerra. Vai virar uma série agora da HBO, daí o Daco resolveu ler. Começa agora, 17 de abril. Só que eu descobri que vai ser... É praticamente impossível eu conseguir ler esse livro antes da... Você não vai aguentar esperar. Que, assim, sem esperar, né? Porque no fim das contas eu devo dar uma esperadinha, não sei o que eu vou fazer. Mas assim, é um livro pesadíssimo, sabe? Porque ele é grande... A fonte dele é pequena e ele tem muita referência. O cara fica vomitando o personagem o tempo todo. Então é livro pra você ler com a Wikipédia do lado. Se você quiser mesmo absorver tudo que você tem pra absorver nele, sabe? Porque ele fica citando o personagem o tempo todo e parece que mais pra frente ele retoma esses personagens e dá subplots pra esses personagens que ele citou rapidinho aqui, sabe? Então é livro pra você ler com a Wikipédia do lado, o que é legal, o que é interessantíssimo. Só que eu acho bem difícil eu conseguir ler ele o suficiente pra conseguir acompanhar a série. Eu nem vou tentar, porque eu não tenho uma edição minha ainda. Então eu vou acabar vendo a série primeiro mesmo. Mas você se interessou, né? Eu tava contando pra você algumas coisas. Quando você começou a me contar, eu achei. Definitivamente é algo que eu quero. Que eu tava falando pro Lime, sabe? Tipo, em dois capítulos, em 30 páginas, eu lidei com 10 personagens diferentes e, sei lá, 5 conceitos diferentes e 2 plots paralelos. Então é um livro bem pesado, mas bem legal, sabe? O problema é que o cara tá escrevendo até hoje, né? Ele lança tipo um livro a cada 5 anos. E ele tá velho. Mas será que tem algum tipo de ongoing plot que tá percorrendo todos os volumes? O que o cara fala é que ele tem bastante coisa pra escrever ainda. Não é só um universo que ele tá desenvolvendo, expandindo eternamente, acabou? Ou tem uma história que precisa ter uma conclusão? Eu não... E se ele morrer, vai ficar em aberto? Não sei. A impressão que eu tenho é que são várias historinhas, sabe? Tem vários personagens ali com histórias em aberto, algumas se fecharam, outras não. Parece que a série de livros não tem... Não é genérico, é um mundo mesmo... bem feito, não é nada que você possa dizer, ah, já fizeram isso aqui antes, eu já vi 3 livros assim, 4 filmes e 2 animes. O que eu achei mais legal é que ele desenvolveu muito bem, é um mundo medieval de fantasia. Mas não é genérico, não é uma coisa que você possa ler? Não, porque ele desenvolveu uma coisa que esse tipo de, ou pelo menos eu escolhi até hoje, eu não li muitos, não costuma desenvolver, que é a política daquele mundo. Uhum. Ele detalha muito bem os reinos, as casas, as cidades que são livres. Ele detalha muito bem a política de como funciona aquele, todos os jogos políticos daquele reino. Eu sou muito mulherzinha. Pra mim, a obra medieval definitiva é As Brumas de Avalon. Eu adoro Marion Zimmer Bradley. E eu sou uma adolescente wicana. Eu vou falar que... Que ouve Nightwish. Eu não sou um cara medieval, eu acho chato. Então, justamente por não ter muita paciência com esse tipo de literatura, eu gosto tanto de As Brumas de Avalon, porque foca nas mulheres, e sempre onde foca mulher pra mim, eu tô lá. Onde focam mulheres, boas mulheres, pra mim eu tô lá. Eu tô um pouco cansado de heróis masculinos, entendeu? Eu concordo com você, eu gosto do foco feminino nas Brumas de Avalon, só que eu fico de Avalon, mas eu fico um pouco de saco cheio daquele papinho New Age, de Wicca, nova magia, adolescente de preto e tal, sabe? Mas você sabe, se fosse que, só não, as não, mulheres... Isso é um sintoma do fandom, não é que a Mary Zimmer Bradley advogue isso na literatura dela, entendeu? Eu sei que eu não consegui ler, vai ver, eu era novo demais. Eu gostei do foco feminino, só que aquela coisinha toda de magia e tudo muito bonitinho, sabe, me encheu o saco. Eu gostei dessa coisa. Aliás, aquele negócio, eu nunca me dei bem com fãs da Mary Zimmer Bradley. Não todos. A gente não se dá muito bem com fãs em geral, né? Talvez com o de Dr. Who, olha lá. Nem eles, né? Porque eles falam mal pra caramba. Só os que concordam com a gente. É isso. Digamos assim, essas histórias precisariam de mais mulheres fortes. Com certeza, com certeza. Eu também sinto falta das mulheres. Tem macho demais. Você vê que as mulheres de Senhor dos Anéis, elas só são mais fortes nos filmes? No livro mesmo. Eu gosto muito da do Reino dos Cavalos lá. Só ela. Elwin, né? Ela é a única mulher forte do livro. Do livro, a que vai guerrear. E no livro ela... No livro, é aquela loura, o que é humana, que luta. Não, ela só lutou no filme. Ela é irmã do príncipe, não, ela luta no livro. No livro. Inclusive, também. Eu acho que no livro ela... A personagem que foi expandida foi a Arwen. Foi, sim, sim. Ela é a vagina pro... Isso, pro Aragorn. Pro Aragorn, meteu o pau dele só. Isso. Até a Galadriel foi... Assim, a Galadriel tá sempre sendo mencionada e tal... Mas ela parece... O filme dá uma dimensão mais vital pra personagem dela. Sim, sim. Mas a Elwin é a minha personagem favorita dos livros. Quando eu li o livro, ela virou minha personagem favorita. No filme, você não tem tanto desenvolvimento dela. É. Porque no livro mostra ela fugindo do reino, escondida, ela brigando com o irmão, é sabe? É a mulher da história, é ela, digamos. Isso, isso. É interessante falar da sua humana. Também, né? Então, também. Eu tô que ter escolhido ser a mulher forte e falar da sua humana. Sim. Né? E o C.S. Lewis de Narnia é um bichinho que não gosta de mulher. Eu não li Narnia até hoje, né? Criticado, né? Até J.K. Rowling critica ele pelo fato dele ser bem sexista, bem machista nas obras dele. O Lovecraft parece que não tem uma mulher no livro dele. Mas né? Ele é diferente, né? Porque parece que ele tem medo mesmo, né? Ele tem medo de mulher, de estrangeiro, de tudo. Porque ele vivia em posição da própria fetal. Sombra. Ele escrevia em posição fetal debaixo da cama. Então ele realmente, ele só, talvez os personagens deles tenham que ser pessoas que ele conhece bem, ou seja, ele mesmo. São vários eles no livro. Eu só sei que a série da HBO tá prometendo, eles estão investindo muito dinheiro e parece que vai seguir o mesmo esquema de True Blood. Cada temporada vai ser baseada num livro. Ou seja, essa bíblia que você tá reclamando aí vai ser condensado numa temporada de 3 episódios. Eles vão focar num plot só, não sei o que eles vão fazer, enquanto cara. Enquanto True Blood é tipo uma light novel que eles têm que inventar coisa pra completar, eles vão ter que cortar muita coisa, né? Não, mas se eles colocarem tudo, você é epilético. Você vai sentar na frente e vai ter flashes na tua frente com cenas rápidas te contando tudo. Você é tipo Rorou Musukou. Aham. Wings of Phoneums. Eu tenho um problema sério de pronunciar esse nome, né? É, o original é Oritsu Chugun Oniamisu no Tsubasa. Que é tipo... O título ocidental seria Royal Space Force, The Wings of Oniamis. Ou Força Espacial Real. Ah, os Ases de Oniamis. Isso. Que eu achava que era Honeamis, né? Os americanos falam Honeamis. E mas eu não conseguia de jeito nenhum. Na transliteração japonesa tá Oniamisu, então... É, e eu não conseguia de jeito nenhum pronunciar Honeamis, cara. Eu sempre falava Honemiase. É, Honemiase. Honemiase, né? Você tava me falando a doença. Honemiase, cara. Honemiase, a doença. Eu tava escutando, tava abstraindo. Pra mim era Honemiase mesmo, e tanto faz, cada um fala de o que quiser. Mas a pronúncia correta é Oneamis. E eu vou tentar manter o Oneamis. Não vou falar de nenhum Honemiase. Esse desenho, cara, ele é... A gente tá há muito tempo na nossa fila, assim, pra falar, porque ele é um marco histórico na animação mundial. Ele é uma obra seminal em muitos aspectos diferentes. Ele é uma prova contundente de que, com criatividade, com paixão e com muita grana, você consegue fazer algo muito bom. A animação pode quebrar qualquer fronteira. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele é... Pra mim, esse filme quebra fronteiras até do cinema de verdade, sim, sabe? Do cinema, sim, live action. Sim, sim. Mas, inicialmente, a primeira fronteira que ele quebra enquanto ele sobe é a animação. Bum, baixa a cabeça, vai na animação. Uhum. Aí a próxima já é dos filmes, obviamente. E ele foi o primeiro desenho da Gainax. O estúdio Gainax, ele foi fundado pra fazer esse desenho. Por quê? Os caras, pra conseguir o financiamento, eles precisavam ter uma empresa. Então eles precisaram montar a Gainax pra isso. Antes, eles já tinham feito o Daikon, né? Daikon 3 e 4, que a gente já comentou por aqui, eu acho. Que eles eram um grupo de estudantes, vamos juntar, vamos fazer uma animaçãozinha aqui. Eles fizeram o Daikon 3. É um curtazinho, você encontra aí na internet. É um clipe, né? Uma música tocando e, sei lá, acho que tem 3 minutos ou 1 minuto e pouco, algo bem rápido. Esse Daikon 3, e depois eles fizeram o Daikon 4, depois de já estar trabalhando na indústria. Já tinham trabalhado com macros, com filme de macros, já tinham trabalhado com tudo aquilo que eles retratam em Otaku no Vídeo. Filme de macros e... Ghibli, cadê o nome? Nausicaa. Nausicaa, isso. Depois disso, depois do Daikon 4 e todo o sucesso, toda a repercussão que esse curta teve, a Bandai resolveu dar dinheiro pra eles fazerem um filme. É, eles começaram a bater na... Esse filme, além de tudo, eu só ia completar a introdução assim pra falar... Que além dele quebrar todas essas barreiras, ele é muitas vezes conhecido por uma sequência especial, que ela é muito controversa até hoje, e ela estraga o filme pra muita gente. E aí você pode falar, pra analisar o filme, você tem que falar do filme, e você tem que falar dessa sequência. E você tem que dizer se é... Inclusive a gente pode mencionar ela, mesmo sendo um spoiler, a gente é obrigado a falar dela. Sim. Porque faz parte do que torna esse filme famoso até hoje. Mas enfim, a galera toda tava lá na Gainax nessa época, Hideaki Anno tava lá, e todo mundo tava lá. Cambada toda. E todo mundo novinho, todo mundo estudante. O Hiroyuki Yamaga, que ele escreveu e dirigiu, ele tinha só 24 anos, então ele tava no auge de algum tipo de explosão criativa, maluca. Todos eles estavam nesse auge, né? Eles eram estudantes que tinham acabado de entrar no mercado, estavam muito empolgados, trabalhando com aquilo que eles gostavam. Eles estavam num período em que a animação no Japão tava efervescendo. É um período, de novo... A gente tá sempre falando disso, mas de novo, é um período onde a especulação tava correndo solta porque a bolha econômica tava inflando, então tinha dinheiro pra todo mundo. Uhum. Então é por isso que a Bandai deu pra esse bando de Zé Ninguém uma soma exorbitante, o equivalente parece a, hoje em dia, eu não sei quantos milhões lá de ienes, que é o equivalente a 8 milhões de dólares, digamos assim, e que pra época já era um valor alto demais pra se fazer um desenho, e um desenho que não era comercialmente, aparentemente não era comercialmente viável, porque ele não era adaptação de nada, ele não vinha na esteira de nenhum mangá, de nenhum livro, uhum. Ele não tinha nenhum merchandising óbvio pra se fazer em cima, porque ele não tava ali pra vender nenhum mecha. ele não tava ali pra vender nenhum jogo, ele é só uma história. Só uma história sobre pessoas feias, não tinha ninguém bonitinho pra muito velho, né? Boneco. Metade do cast de velhos cientistas. Pessoas velhas, feias, depressivas. Não tem garotinhas bonitinhas que sempre sustentaram o anime, né? Não tem. E é mais um valor que esse filme tem, porque é mais um cenário que não vai se repetir mais, né? Hoje em dia, ainda mais hoje em dia com a economia do jeito que tá, nunca mais um estúdio vai dar uma soma desse tamanho pra um bando de Zé Ninguém dar vazão à criatividade. Toma, faz o que você quiser, inventa o que você quiser. E tomei o dinheiro. E acaba que a história dos bastidores do filme, ela meio que reflete a história do filme mesmo. Porque é esse bando de como eu falei, de iniciantes querendo fazer um projeto grandioso, e é mais ou menos disso que o filme trata também. Não, a primeira coisa que você percebe é a riqueza de detalhes daquele mundo, né? Eles passam num mundo que não é a Terra, é um outro lugar. É, um dos aspectos mais impressionantes do filme é justamente esse, porque como eles têm que criar um mundo ali do zero e eles não têm muito tempo pra ficar te expondo esse mundo, então existem detalhes sobre esse mundo que nem são mencionados, mas que você sabe que foi planejado com antecedência, até mesmo pra eles se guiarem ali na história, porque você vê elementos soltos no não, eles no fazem, cenário, a criação desse mundo foi feita de um jeito que eu acho que eu nunca vi ser feito igual, cara, porque eles tiveram cuidado de recriar ali objetos, de recriar costumes, sabe, eles pensaram nos costumes daquele povo e eles mostram os costumes, tudo foi recriado, cara. É, tipo assim, eles seria um mundo que os talheres, as mesas, os bares, tudo. Todo o design da história é muito coeso. É tudo muito coerente, tudo vai combinar. Desde a arquitetura dos prédios, até todas as landscapes, até o interior dos prédios, até o estilo das máquinas. Você vai ver que, por mais que eles mexam ali com tecnologias diferentes, você vai ver que todas as tecnologias, uma tem a ver com a outra, uma vai tudo passar a sensação de que foi feito por o mesmo povo, numa mesma época, numa mesma cultura. Não é como se eles só jogassem vários elementos diferentes pra dizer pra você, ah, isso aqui é outro mundo, acredite nisso. As não. Roupas. Eles realmente criaram um outro universo, e é por isso que eu falei. Nenhum momento fica alguém expondo pra você numa vitrine tudo que eles planejaram. Muita coisa passa sutil e muita coisa passa muito rápido. E isso pra mim já dá. Você não consegue pegar. E é isso que dá tanta riqueza pra obra. É, eu não costumo falar que uma pessoa deve assistir um filme, mas esse filme vale a pena você assistir só pra você ir pegando todas essas coisinhas que estão ali. Eu tava vendo o filme, quando eu assisti o filme, eu falei, cara, eu vou ter que ver esse filme. É, ele é um filme pra ser reassistido. E mais de uma vez, sabe? É pra você saborear tudo que ele tem, você vai ter que assistir ele mais de uma vez. Ele vale a pena que você baixe ele na melhor qualidade que você encontrar. Sim. Se você puder importar ele, eu acho que ele foi lançado em Blu-ray nos Estados Unidos, não sei. Então você importe, porque na melhor qualidade que você puder encontrar, vale a pena você assistir, porque o cuidado com a arte, ele é magistral. A animação é perfeita e as cores são ótimas. A parte artística dele é completamente a prova de qualquer falha e a prova de qualquer teste de tempo, porque o filme é da metade da década de 80. Sim. E ele é muito melhor do que muitas coisas. Nossa, cara, incrível, cara, incrível. E tem coisas assim que, por exemplo, eu tenho na minha cabeça, mas eu não sei nem explicar, sabe? Eu sei que as roupas que eles vestem, as roupas de todos os personagens que são mostrados, figurantes, etc. Ele segue uma, tem uma lógica. Ele segue uma coerência, segue uma lógica. Tem uma lógica ali, sabe? Uma lógica baseada em classe social, em várias mesmo, coisas, vários conceitos assim. Sim, mesmo que o cara tá se vestindo de forma casual, agora o cara tá usando um uniforme cerimonial, é um cara rico, é um político, é uma camponesa. Vai ser coerente. Uma vestimenta. Isso aqui é incrível, porque tudo isso é alienígena pra gente, sabe? Quando ele vai fazer a camponesa, ele não faz uma roupa que remete a uma camponesa nossa. Não, ele faz uma roupa diferente, você bate o olho e você sabe que é uma camponesa. Ele faz um soldado, ele não vai fazer uma roupa militar que remete às nossas roupas militares. Não, mas você bate o olho e você sabe que aquilo é um uniforme militar. Sim, até o uniforme mais cerimonial, mais clássico deles, é um pouco pomposo, meio ridículo. Você sente que aquilo ali não é uma coisa que eles estão usando sempre, é uma coisa só pra aquele momento, que você nota que é uma coisa meio disfuncional, que não dá pra ficar andando por ali com aquilo. Quer dizer, a parte religiosa da coisa, né? Que você nem fica sabendo direito como funciona, né? O filme não te dá tantos detalhes assim. Assim, sei lá, cara, eu queria uma enciclopédia sobre esse mundo, sabe? Eu queria tudo que pode ser dito sobre esse mundo, tudo que foi pensado, porque é um mundo riquíssimo. E eu acho legal, porque ao invés de... O grande valor é justamente esse, talvez não ter uma enciclopédia. O grande valor é saber que eles criaram toda essa backstory pra poder guiar, mas o que interessa começa ali mesmo, é a história que eles estão contando, e tudo isso é só pra dar uma base segura pra, pra parada, e tem coisas a respeito desse universo que talvez vão morrer na cabeça do, do diretor, uhum. A gente não vai ficar sabendo, né? Uhum. Que talvez tenha sido criado só na fase de conceitualização do filme mesmo, e que não tenha, não tenha chegado até, até o corte final, digamos assim. Uhum. Isso que é bem interessante. Bom, então desenvolvendo um pouco a história disso, gira em torno desse, do Shirotsugi Ladat, todos os nomes são assim, é aquela velha história, como o japonês escuta um nome que é estrangeiro, é sempre uma coisa meio bizarra, né? Nisso esse anime tem como... Mas nesse caso não são nem nomes estrangeiros, né, cara, são nomes alienígenas. Quando eu comecei a assistir o filme e remetendo aos nomes e as roupas, etc, eu ficava tentando arrumar padrão, eu ficava olhando e pensando, ah, isso veio de um povo, isso deve ter vindo de algum lugar, sabe? Depois eu desencanei disso, sabe? Mas no início eu tava achar as referências, sabe? De onde eles tiraram, de que cultura veio tal vestimenta e tal. E dos nomes eu também tive essa impressão. Porque Shirotsugi parece japonês, né? Mas não é, ele é escrito de uma forma diferente e o Ladat também, não. Ele parece ser esse nome parece ser uma grande mistura, sabe? Os nomes parecem ser uma mistura de várias línguas. Eu tive essa impressão. A forma como eles transliteram o nome não parece com o japonês normal. Uhum. É uma coisa que sou japonesada, mas não é totalmente. Ele é tipo um slacker, o sonho dele é entrar pra Força Aérea daquele mundo. Só que ele tira notas muito baixas na escola, enfim, ele não consegue entrar na Força Aérea. O único emprego mais próximo que ele consegue entrar é o do Space Force, é da agência espacial desse universo. Que nesse mundo é uma piada, né? É a grande piada do governo, né? Não que a NASA seja muito diferente, porque desde 1969 ninguém vai pra Lua. Se algum dia foram, né? Vai ter uma conspiração aí. Mas o negócio é o seguinte, eles basicamente ficam se fazendo o dia inteiro, eles nunca conseguiram sair do chão, toda e qualquer tentativa que de realmente ir pro espaço resultou em tragédia, em explosão e morte. Do filme, a gente começa a ser apresentado a religião desse mundo e toda a tradição diferente, justamente porque o filme começa com o funeral de um membro da agência espacial que morreu numa tentativa lá de teste, de uma cápsula espacial, algo assim, e a moral deles está bem baixa, o povo está protestando, dizendo que os fundos que estão indo para a agência espacial poderiam estar ajudando outras pessoas. O governo está só esperando uma desculpa para poder fechar eles, né, fechar o projeto. Eles só não fecham mesmo porque a agência espacial é meio que queridinha da família real. Uhum. E aí e meio que ela tem ligações também, patrocínios com... E parece que tem uma loja de automóveis que patrocina o programa. Uhum. Que a família real só compra os automóveis deles, então assim, a agência meio que se segura por culpa dessa rede de contatos influentes, mas tem uma série de pessoas querendo o final e ela tá por um fio, digamos assim. Sim, quem tá lá dentro também não tá nem aí, sabe? Eles passam o dia inteiro coçando o saco. Não, uma das diversões dele é ver os vídeos de desastres dos lançamentos. Ficam lá todos os soldados vendo os vídeos. Desculpa, é meio que pra aprender, né? Com os erros, eles não estão aprendendo, eles estão só curtindo mesmo. Eles vivem fazendo piada com a própria indústria, eles não ligam, sabe? O Ladashi, ele aparece no funeral sem uniforme, né? Não tá nem aí. Leva um esporrinho e vai lá pra fila e acabou. Eles são bem desmotivados. E... até que ele conhece uma... Tem uma garota que fica na cidade dando panfleto, ela é bem religiosa, é a Arikini, e ela fica dando panfletos pras pessoas, falando de Deus, querendo introduzir fé nas pessoas. Ela é bem religiosa. Bem fundamentalista. Fundamentalista, sim. Pesado. E aí ele meio que tem um contato mais próximo com ela, e ela meio que volta a motivar ele, né? Ela meio que mostra pra ele como, numa conversa meio que casual, ele meio que entende que o trabalho que eles estão fazendo é um trabalho importante. Né? É, mais ou menos, né? Você vê que ele não é um cara de motivações muito profundas, né? Ele é um cara bem raso. Então, se duvidar, foi só porque era uma garota bonita, olhando pra ele e vendo ele com respeito, sabe? Vou fazer isso daí. Ele não é um personagem muito profundo, sabe? Então, não sei se ele de fato entende a importância do que ele tá fazendo. Ele só viu aquela garota e ela admira ele, achou interessante o que ele faz, e por causa disso ele vai levar o que ele faz um pouquinho mais a sério. Mas tipo assim, na visão dela, ela meio que, ele meio que representa o bem da humanidade, digamos assim. Ela vai sempre focando nesse aspecto. Inclusive ela tem muitos... A parte bíblica, entre aspas, desse universo é bem interessante. Tem um verso dela que eu até anotei aqui, que eu ia falar mais pra frente, mas eu vou até puxar agora, que é bem interessante, que ela fala, né? Ela tá recitando esse verso uma hora, né? Que ela fala, fala, suas verdades se tornam mentiras quando elas deixam sua boca, suas boas intenções se tornam ruins quando elas alcançam suas mãos. A única coisa que você pode fazer é rezar, né? O que de bom você pode fazer além de rezar? Então reza, reza, reza, que é a única coisa boa que você pode fazer. É como se, na visão fundamentalista dela, o ser humano é mal, a natureza do ser humano ela é má, mas através de Deus, através talvez da fé, você pode conseguir sobrepujar isso e você pode fazer algo de bom, digamos assim. E o Shiro, ele meio que não tá pensando muito nisso. Ele ganhou só uma motivação na vida e nunca teve... Ele meio que não tá pensando muito em nada, né? Tipo assim, se não tem nada pra fazer mesmo, então agora eu vou me esforçar nisso aqui, né? E coincide com um ultimato, assim, que a agência espacial ganha. Do governo que, se, bom, tipo, vocês não servem pra nada. As pessoas estão pressionando. Se vocês não conseguirem mandar alguém pro espaço de uma vez por todas, a gente vai fechar a agência. Então eles conseguem, então eles resolvem colocar todos os esforços nisso em finalmente botar o primeiro homem no espaço. É uma missão quase que suicida, porque nunca deu certo, todo mundo que tentou morreu. Então quem é que se oferece pra poder ir nessa missão? E aí o Shiro, ele meio que dá o passo adiante, ele meio que se oferece pra poder ser. Nem não, ele de fato se oferece, levanta e eu vou. E aí ele começa a agência espacial junto com a família real, começa toda uma campanha de marketing e ele vira um ídolo da nação, porque ele vai ser o primeiro homem que vai sair da Terra. E aí eles começam a juntar todos os esforços em criar o protótipo pra tirar ele da Terra. E toda a sequência de treino, de teste, é bem interessante, puxando de novo a parte artística da coisa, né? Todas as geringonças que eles começam a testar pra poder criar o foguete, todas as montagens com ele treinando, é tudo bem interessante, porque mistura um cenário que é completamente rústico com conceitos de tecnologia que são mais contemporâneos nossos, né? Então rola essa mistura de forma bem orgânica, é bem legal. Lembra um pouco Miyazaki, lembra um pouco essa coisa de pegar um setting que ele é antigo, mas com elementos modernos. Só que de uma forma bem incrível, né? Não é fantasioso. Você olha e acredita que aquele mundo funciona. Você não releva... Você não tá releva... tentando ser a nossa Terra, então meio que você... Porque, por exemplo, Miyazaki, você vê ele encontrar um outro, mas você releva. Você tá com mindset de conto de fada, sabe? Então vamos curtir essa história e não vamos pensar muito sobre esse mundo, não. Agora, o mundo de Oneame, se você pegar e parar pra pensar sobre ele, ele faz sentido, ele se sustenta e ele poderia muito bem existir. E a todo momento o projeto dele está sendo interrompido pelos protestantes. Protestantes, na versão que são religiosos. Não são religiosos, não. Pelas pessoas que estão protestando. Pelos rebeldes, pela oposição. Pelas pessoas pobres, porque tem a pobreza desse mundo e eles estão se sentindo, porque a gente não tem o que comer e vocês estão gastando dinheiro pra botar o homem que é uma discussão bem pertinente, discussão que pessoas têm aqui hoje em dia e que eu mesmo já falei isso várias vezes, né? Você fica mandando astronauta brasileiro plantar feijão no espaço. E a gente tá precisando de alguém pra plantar feijão aqui, né? E você tem jornalistas desse mundo também criticando, você tem os políticos que não estão vendo, porque tem alguns políticos que só estão interessados na guerra, e eles não estão vendo com muita clareza se esse projeto vai ter algum tipo de aplicação militar. Eles estão meio na dúvida se vai ter ou não, eles só se interessam se tiver. Então eles começam a cavar um motivo militar pra aquilo ali. Acaba trazendo à tona um cenário meio Guerra Fria, né? Essa coisa do... Eles começam a armar um plot de conspiratório ali pra fazer com que o lançamento do foguete acabe dando motivo pra que eles invadam uma nação, uma nação inimiga. Então rola um plot do governo, então o interesse do governo ali... Se não dá pra botar uma arma nisso daqui, então vamos tentar usar pra guerra de outra forma, sabe? Nem que seja como... Nem que cause um efeito de opressão ou... que causa uma desculpa pra uma guerra. A todo momento esse é um tema recorrente do filme, é o propósito. Por que que você tá fazendo certas coisas, né? No começo você tem o Shiro querendo entrar na Força Aérea, de repente ele tá lá na Força Espacial, na Agência Espacial, completamente desmotivado. Então ele se pergunta, pra que que eu tô fazendo isso aqui? Daí ele consegue um propósito. E de repente ele vai se perguntar de novo, pra que que eu tô fazendo isso aqui, né? Agora nós temos um propósito, vamos botar um homem no espaço. E aí de repente, de novo, isso volta a ser uma pergunta. Tá, mas a gente tá fazendo isso pra quê? Né? Então todo momento o filme apresenta essa dicotomia entre a ciência pela ciência, né? O avanço científico, olha que maravilha, e ao mesmo tempo... Qual a função disso? E outra coisa, quando a ciência começa a ser usada para fins militares, que é mais ou menos o que acaba acontecendo na vida real, né? Você tem um grande avanço, esse grande avanço é usado para fins militares. E depois ele volta a ser usado para, por exemplo, existem até literatura espírita, né? Declarações polêmicas sobre as grandes guerras da humanidade, Primeira e Segunda Guerra, as grandes guerras, dizendo que aqui, elas são necessárias, né? Supostas entidades, pra quem acredita, pra quem não acredita, enfim, dizem nesses livros psicografados que as grandes guerras são necessárias por vários motivos, pra dar uma limpeza no karma da humanidade, digamos assim, uhum. E pra que grandes curas sejam desenvolvidas. Porque várias técnicas médicas modernas... É, o que de fato acontece, né? São criadas através de... É, isso de fato acontece. Eu tô citando a coisa do espiritismo porque eu li através da literatura espírita, porque uhum. É a literatura que eu meio que leio, mas que outras pessoas você podem meio que não. Lê? Por que você lê a literatura espírita? Porque tem muita literatura espírita aqui em casa, então eu acabo lendo, né? Ué. Então foi a primeira vez que eu li esse conceito, mas obviamente eu já vi isso em outros pensadores também, sem nenhuma ligação religiosa, uhum. Né? Que as guerras são necessárias pra esse tipo de coisa. Então, o filme ele brinca com essas questões. Ele vai um pouco a fundo nessas questões, assim. E aí que a gente pode até... A gente pode até traçar uma pergunta que eu deixei no ar quando eu tava assistindo justamente isso. Essa é considerada por... Essa complexidade é porque acaba gerando uma teia de mensagens diversas que esse filme começa a passar pra você. Que você tem a coisa do propósito, você tem a coisa de todo mundo ali enganjado por um bem maior. Ao mesmo tempo, você tem os políticos manipulando aquele que era pra ser um conceito positivo para a humanidade, manipulando para fins militares, para fins egoístas. Aí você começa a se perguntar se no final das contas a humanidade ela tem jeito, ela não tem jeito. Enfim, o filme começa a te entregar uma série de mensagens e questionamentos diferentes. E aí para muitos isso acaba sendo a maior força do roteiro, porque torna teoricamente o roteiro ele bem complexo. Foi a impressão que eu tive particularmente vendo, mas ao mesmo tempo depois eu pensei assim, bom, esse diretor tinha só 24 anos, né? Então ele tava com todas essas questões na cabeça dele. Será que isso ao mesmo tempo também não é uma fraqueza do filme? Será que não é só ele jogando ali todos aqueles questionamentos juvenis que ele tinha, tudo misturado, e aí às vezes o filme fica um pouco sem uma mensagem única, né? Porque as pessoas às vezes falam, não, o filme tem várias mensagens e você tem que ver várias vezes pra poder absorver ele. Então você pode falar que isso é assim porque o filme é bom demais, que é complexo, ou você pode dizer que ele é assim porque o filme é sem foco pela inexperiência do roteirista. Mas sabe o que eu acho interessante? É que o filme em momento nenhum levanta nenhuma bandeira. Eu não vi o filme levantar a bandeira. Ele não levanta. Ele te apresenta a situação e faz você questionar aquela situação e faz aquela situação remeter a algo do mundo real. Sim, e aí você questiona aquela situação fictícia e ao mesmo tempo acaba questionando algo do mundo real. Mas o filme não levanta a bandeira nenhuma. Em momento algum, sabe? Os questionamentos são todos dentro da sua cabeça. Não estão no filme. Sim, entendeu? Talvez por isso que eu particularmente sou mais inclinado na parte positiva. Eu acho que isso torna o roteiro forte. Eu também acho. Mas eu não pude deixar também de considerar um pouco isso, né? Até que ponto isso tudo não era o diretor ali no fogo juvenil dele querendo jogar ali. Porque, enfim, o filme foi feito ali meio que na Guerra Fria. Mas assim, né? Então... o filme todo foi feito a partir do fogo juvenil, sabe? Então, nesse caso, foi o fogo juvenil muito bem aplicado. Porque se não fosse o fogo juvenil, o filme não seria o que ele é. Em todos os quesitos, sabe? É. Então, por mais... Só que isso poderia ter dado errado, mas eu acho que assim, eu acho que não pode ser algo ruim, não. Eu acho que poderia ter dado errado, só que não deu. Uhum. Não pode ser encarado com o resultado que foi apresentado, não pode ser encarado como um ponto negativo, talvez, entendeu? Se ele tentasse levantar muitas bandeiras, ele teria perdido o foco, mas como ele tenta se manter em terreno neutro, uhum. Talvez isso tenha salvado a coisa. Então, uhum. No final das contas, você realmente só tem uma visão ampla de como é a humanidade nas suas várias facetas, sendo que ninguém ali meio que tá com razão, né? Uhum. Porque no final das contas, você não tem um triunfo do bem sobre o mal. Você tem uma mensagem maior, mas você não tem ali ganhadores ou perdedores, ou não tem algo que acontece que vá fazer pessoas mais serem punidas, né? O filme, ele é todo ali na área cinza, né? Uhum. E ele termina assim. A trilha sonora do filme, ela é bem econômica, ela é bem aquela coisa de ficção científica de antigamente, que é o... aqueles tunes assim. Mas eu li uma coisa sobre a trilha, e eu concordo, que é o seguinte, ela é uma trilha que é estranha, né? Me lembrou, inclusive, quando eu tava assistindo da trilha de Akira, que é bastante estranha também. Só que nesse caso faz mais sentido, porque como é um mundo diferente, você pode encarar como uma trilha, músicas que são feitas naquele mundo, né? É a música daquele mundo. Eu não sei, assim, porque ela parece muito com trilha de ficção científica da época. Eu só acho assim... Na época não, cara. Dos anos 80 isso, né? Dos anos 60, 70. Hã? Isso é dos anos 80, dos anos 60, 70. Mas assim, mas ficção científica de uma produção que talvez... pobre no sentido de que talvez não tenha sobrado tanto dinheiro, assim, pra música. 20 anos depois, cara, não. A música era feita desse jeito na época porque eles estavam tentando fazer música eletrônica, mas eles não tinham equipamento nem tecnologia pra fazer isso. Então por isso que saía essa coisa aqui. Eu só acho assim, a trilha ela não rouba pra ela a responsabilidade de causar emoção, sim. Como hoje em dia acontece muito. Eu gosto, eu sou putinha de trilha orquestrada, épica, grandiosa, adoro isso, entendeu? Eu gosto. Mas eu reconheço que às vezes muitos filmes eles se escoram muito na trilha sonora pra poder causar emoção. E essa trilha não. Ela é bem pontual, ela tá ali realmente pra dar o tonzinho, mas realmente a emoção ela é causada pelas cenas e pelos efeitos sonoros do momento mesmo. E eu gostei muito dela pelo mesmo motivo que eu gostei da trilha de Akira, porque é uma coisa muito estranha, muito diferente. Mas nela, nesse filme, é um pouco mais bem colocado, justamente pelo que eu falei, sabe? Por ser um mundo e todo... E o Ryuichi Sakamoto, que fez a trilha, ganhou um Oscar. Eu conheço esse nome, cara. O que, que ele já fez? Ele ganhou um Oscar pelo Último Imperador. E aí você tem a parte mais controversa do filme, que, enfim, a Gainax ela não é conhecida por facilitar muito a sua relação com seus protagonistas. Nas suas obras mais famosas, o protagonista tem a tendência de ser um merda. Sim. Né? Aham. Uhum. Não vamos precisar aqui falar de Evangelho. Que vai dar a impressão que a coisa da Gainax a gente viu foi Evangelho, embora tenha sido. Não, eu figurei elegante, viu? Petstock, enfim. Furikuri, né? Furikuri, Otaku no vídeo, enfim. Em Petstock, elas não são. É porque a gente, a Gainax mudou bastante. Mas, enfim, Otaku no vídeo. Eu li o mangá de Mahoura Magic. É ok. É ok. Eu nunca vi nada. Meido, tá? É até divertidinho. Né? É estranho ver a Gainax fazendo isso, né? Mas é divertidinho. É. He's My Master, que eu acho que é a maior heresia que a Gainax já cometeu, né? Um dia eu quero assistir só de curiosidade. Ah, tem um que parece legal, aquele da... Shikabane Hime. Isso, Shikabane Hime. Esse eu queria ver. Anyway. Os protagonistas, vamos colocar nesses termos. Os protagonistas mais famosos da Gainax tendem a ser uns merdas. Sim. Então, um protagonista, você tem que ter empatia com eles. E é difícil você ter empatia com certos caras. Ou pelo menos é isso que você espera, né? É isso que o público em geral costuma esperar de um filme, que você se simpatize com alguém ali. É difícil você se conectar emocionalmente com o filme quando você só tem personagens que não funcionam nem como anti-heróis. Aham. Uhum. Né? Quando eles realmente são só uns merdas mesmo, né? E o Shiro, você tá lá com ele até um certo ponto, mas aí ele se revela um grande merda, por quê? Ele tem esse relacionamento com a Arikini, ele, obviamente, ele se interessa por ela, mas em nenhum momento rola nenhum clima entre os dois e tal. E aí ele tá... Não, você percebe que ele meio que tá esperando, sabe, acontecer? É. Só que não vai acontecer, porque ela é uma religiosa reacionária, né? É. E aí, tá num ponto na história do personagem que ele tá bem desiludido porque ele meio que começa a descobrir que todo aquele plano, aquele projeto espacial tá sendo só uma fachada e ele começa a se questionar. A Arikina, ela acha que tá todo mundo condenado ao pecado, né? Como eu falei, como eu mencionei ainda há pouco aquela reza que ela faz. Então ela acha que a humanidade é naturalmente má, que nós não temos escolha. E o Shiro, ele tá meio com raiva dessa visão. E aí, acontece uma coisa no filme que é o catalisador pra ele entender que a gente tem escolha, né? Ele tá, durante todo o filme... vendo de longe esse conceito abstrato que é o mal na humanidade, né? E acontece essa coisa que faz ele ter um contato direto e palpável com o mal ou com o lado negro de cada um. Uhum. Porque ela tá trocando de roupa e ele tenta estuprar ela. Basicamente. Ele literalmente tenta estuprar ela. Ele joga ela no chão, ele põe em cima dela, aí a gente tem um flash rápido dos boobies dela. E a cena é bem rápida. Ela dá uma porradona na cabeça dele, ele faz uma cara de abobalhado, cai. Esse cara de abobalhado, eu vou comentar sobre ela também. No outro dia... Ele vai se desculpar com ela pela merda que ele fez. Ela pede desculpa pra ele. Ela faz questão de pedir desculpa pra ele. Ela deixou aquilo acontecer. Ela não, talvez não tenha deixado claro. Na verdade, ela pede desculpa por ter batido nele, né? Sim, ela fala que não devia ter feito isso com uma pessoa tão boa. E toda essa sequência, ela é considerada extremamente inútil por muitos. Ela é considerada extremamente machista por muitos. Ela é considerada um salto de gênio por outros também. E o negócio é o seguinte, ela tem motivo pra estar ali, porque a partir dali, todos os personagens mudam completamente. Sim. Porque até então, o Shiro tava desiludido, ele tava achando que a humanidade estava condenada a ir pro ralo. Nada mais, ele tava totalmente desanimado com o projeto espacial, com tudo. E a partir dali, ele descobre que o mal reside em todo mundo. Ele, que se considerava uma pessoa talvez boa, de repente, uma pessoa normal, talvez nunca tivesse assustado muito. Eu acho disso. Bem capaz que ele nunca tinha pensado sobre isso. O Shiro também, ele é uma pessoa muito vazia, sabe? Ele não pensa muito sobre tudo, ele tá lá, na dele. É, mas definitivamente ele nunca se encarou como o vilão da história. Sim. Basicamente como cada um de nós, né? Uhum. A maioria das pessoas não se acha a Madre Teresa de Calcutá, ao mesmo tempo ninguém se acha o vilão da história, né? Ninguém é o Dr. Evil dando risada, alisando o gatinho, contando pro Mr. Bond o seu plano mais recente. Todos nós, até a segunda ordem, estamos tentando fazer o possível pra vivermos felizes e não prejudicarmos o próximo. Mas às vezes a gente tá prejudicando e não sabe, né? De repente. Então, essa cena é meio que um catalisador. Pela primeira vez, o Shiro, ele vê que o mal mais profundo e mais terrível pode estar em todo mundo, inclusive nele. Né? Olha o quão longe ele conseguiu ir, né? Sem perceber. né, motivado por um desejo, por uma coisa boba, e ele machucou a única pessoa que se importa com ele. Se importava e admirava ele, né? Sim. E a partir dali, ele vendo isso, ele ganha uma motivação completamente nova. Porque ele vê que a humanidade, ela pode ter a parte ruim, mas ela tem escolha, ela pode sobrepujar a sua parte ruim, ela pode ir além do que os políticos daquele universo estão pregando, ela pode ir além do que a religião fundamentalista daquele universo está pregando, ela pode realmente vencer todos esses obstáculos e ela pode se tornar uma unidade, que é representado quando ele finalmente está no espaço e ele realmente vê o mundo sem fronteiras, digamos assim. Uhum. Ele realmente pode ver que tudo meio que pode se conectar. A minha opinião sobre a cena é o seguinte: eu achei ela natural, eu achei que ela seguiu, ela não quebrou o curso do filme, sabe? Eu achei ela bem... ela condiz com a personalidade do personagem, com a situação. O Shiro, por mais que ele pareça um herói, ele não é. Ele é um cara que tá ali sem muito motivo, ele não tem muito motivo na vida, ele não pensa muito e faz nada que ele tá fazendo. Ele ali testa o seu preconceito, porque é toda uma história direcionada pelos personagens, e de repente a história te convida a analisar o personagem por um ângulo mais tridimensional, digamos uh-huh. assim, e te convida a analisar o tema maior da história. Não só a história daquele personagem que era um merda e agora quer ir pro espaço, como se fosse uma trajetória shonen básica. Aham. Uh-huh. Uhum. O filme tá te convidando a analisar a mensagem de uma forma mais ampla, enfim, né? Ele testa seu preconceito um pouco. Sim, eu acho que o grande problema que as pessoas enxergam nessa cena é que em momento nenhum tem nada ali que te indique. Assim, a cena, ela depende muito de quem tá, da moral de quem tá assistindo, pra ter consciência de que o que aconteceu ali é errado, entendeu? Sim. É um assunto delicado sempre, porque você não pode contar, por mais que queria muito, que devia, você devia poder contar com isso de todo mundo hoje em dia. Você não pode, porque contar com a moral, com a visão de que mulheres não são objetos, não estão aí pra ser estupradas, entendeu? Uhum. Algo que você devia contar, com que todo mundo soubesse disso, você não pode contar nem que a maioria saiba disso. Então, pelo filme... Mas, de qualquer forma, é uma coisa que, por mais que o cara, às vezes, veja a mulher como objeto, enfim, é uma sequência que foi feita de uma forma que ela provoca um choque em todo mundo, né? Talvez não troque do Maníaco do Parque, mas assim, todo mundo vai ficar chocado e vai ficar surpreendido com a cena. E vai ficar um pouco ressentido com o Shiro, né? Sei não, cara. Todo mundo eu vai, não cara. Sei não, cara. Não sei não. É aquela coisa, eu conheço pessoas que não estariam. Negócio, cara, estuprador, ele costuma ser escória da escória, né? Quando você é estuprador e vai preso. Mas vai ter, mas com certeza, cara, mas vai ter aquele cara que vai virar e vai falar: ah, mas ela tá esse tempo todo fazendo cu doce, sabe? Ele tava mais do que na hora de ir lá e tomar uma atitude de homem e pegar pra ele o que é dele por direito, entendeu? É. Não vai falar com essas palavras, mas vai falar, pô, ela tá esse tempo todo enrolando ele, sabe? E não dá nada pra ele, sabe? Entendeu? Vai tentar amenizar um pouco a... Pois é, vai ter gente... E eu conheço muita gente que vai ter sua opinião, só que também é um filme que não é feito pra esse tipo de gente, né? Uhum. Pessoas que têm esse tipo de pensamento e assistirem esse filme, elas provavelmente não vão se interessar pelo filme. Uhum. Mas, de qualquer forma, como o filme te apresenta essa situação e isso está errado, depende muito da moral de quem tá assistindo, o filme não te dá isso, como todos os outros questionamentos que ele levanta, sabe? Ele não te entrega, depende de quem tá assistindo e tá dentro da sua cabeça, entendeu? Como ele depende de você, as pessoas ficaram meio assim, porque como o próprio filme não diz isso, não diz se tá certo ou se tá errado, isso tá dependendo de quem tá assistindo, talvez ele possa passar uma mensagem errada ali, entendeu? Uhum. Então, resumindo, a cena pra mim... Ele não tá preocupado com a mensagem, com aquilo pode parecer. Ele tá preocupado com a função daquilo pra trama. Com a função que aquilo ali vai ter na pessoa. E o questionamento, o blip disso está errado, vai surgir na cabeça de quem tem moral suficiente pra achar aquilo errado. Porque, na verdade, é o seguinte, por exemplo, a Arikine, no outro dia, ela vai e pede desculpa. Até eu, quando ela pedia desculpa, senti aquele negócio assim, uou, sabe? Sim, sim. Eles estão indo aí, mas aí você tem que entender o seguinte. Que faz sentido. Você tem que entender o seguinte, ela é uma personagem que ela tem baixa autoestima. Ela é uma personagem que ela é focada na religião, ela é uma personagem que ela não luta por nada, né? Ela tá na merda, os criadores tiram a casa dela, ela tá sempre lá, focando. Sem contar na fé que dela. Tudo isso faz sentido dentro da fé dela, entendeu? Sim. Ela não prega que todo homem é mau, então por mais que ela saiba que o cara é um cara muito bom, ele faz algo ruim. Então, assim, as mulheres não têm que se sentir representadas pelo personagem dela. A não ser que você seja uma religiosa. Não, a não ser que você seja uma religiosa fundamentalista exatamente como ela, você não deve se sentir representada por ela. É, tipo assim, ela não tá ali representando as mulheres. Ela não tá ali pra dizer: mulheres, agradeçam por terem sido estupradas. Ela tá ali pra dizer: mulheres, olhem esta mulher, esta personagem, que tem essa fusão, essa trama, e se você não gostou, não seja como ela. Simples. Mas eu ainda não jogo pra esse lado, sabe? Eu ainda jogo pro lado do... Assim. Tanto faz. É aquela coisa, a culpa não é do filme. Aquela cena tá ali no filme, tá é uma cena magistral. Ela serve pra aquela história. Funciona muito. E ela não tá levantando bandeira nenhuma. Ela funciona muito bem dentro do contexto do filme, ela faz exatamente tudo que o filme faz, sabe? Ela funciona de mais de uma forma ali dentro. Então acho que o problema não tá no filme, o problema tá com a sociedade, tá com as pessoas, sabe? Infelizmente, a gente vive num mundo que, mesmo em 2011, existe uma grande maioria de homens que tratam mulheres como objetos. Inclusive, tem uma curiosidade envolvendo essa cena, que o diretor de arte falou numa entrevista que os celuloides originais daqueles frames que aparecem os seios da Arikini, quando ela cai no chão, foram roubados. Foram todos roubados. Pelo cara da Gonzo. Não sei se foi por ele. Quem tá ouvindo o GCast e não ouviu o Anikencast, a gente descobriu que nas entrevistas de Otaku no Vídeo, o cara que dá o ladrão de celulóide das entrevistas, na verdade, é o presidente do Estúdio Gonzo. Eles roubaram a... Então ele tem até hoje lá na parede da casa dele, no quarto dele, os peitos da Arikini. É, uma outra coisa que fala contra essa cena que as pessoas falam é porque quando ela dá uma porrada na cabeça dele, ele faz uma cara de bobão, meio que pra dar um tom de humor à cena, que não tem nem um pouco humorística. Então o povo fala que tentaram fazer ela ficar leve, mas ficou de mau gosto. Eu tenho tendência a concordar um pouquinho. Eu achava que não precisava de fazer cara de bobão, porque é uma cena pesada sim, e ela é pra ser pesada e é importante. Então assim, eu não concordo que ela seja desnecessária, ou ela esteja ali com uma conectação meio que de fanservice, não concordo com isso. Ao mesmo tempo, eu não acho necessário que eles tenham tentado fazer ficar uma coisa meio que bobinha. Mas será que isso não foi feito justamente pra não levantar a bandeira? Será que a cena sem aquilo não ficaria tão pesada que levantaria a tal bandeira, tiraria um pouco da posição nula que o filme tem, sabe? Não acho. Eu acho que com essa cara de bobão que ele fez, são eles tentando amenizar, e não é. Acho que eles deviam ter ido até o fim, entendeu? É uma cena que vai ser controversa. Essa é um passo arriscado que a gente tá dando, vamos até o fim com isso. É importante pra história, acabou. Não sei, eu fico bem neutro quanto a isso, sabe? Eu acho que a cena, como ela é apresentada, novamente, na cena em si, no que tá acontecendo ali, naqueles personagens, o que tá acontecendo ali, não tem tanto peso quanto tem pra quem tá assistindo, entendeu? Mais uma vez, ele faz a pessoa se questionar, a pessoa sentir, e não os personagens, e não a trama, entendeu? Forçar, te entregar o sentimento, olha, toma aqui o sentimento que você tem que sentir. Sim, sim, porque no final das contas, o Shiro, ele tá arrependido, mas ele não tá arrependido no estilo, eu sou um cara que quase estuprou alguém. Não, tá, foi mal aí, sabe? Ele tá arrependido no estilo, eu entrei no cinema com uma identidade falsa. Enfim, o que vale ali é o que aquilo representa, né, pro personagem. Eu não sei, eu só vou ter uma opinião sobre a cara de bobão, ou se eu conversar com o diretor, ou se eu ver a cena sem a cara de bobão. Parece que o Hideaki Anno falou numa entrevista que aquela cena representaria seria um ponto final na relação dos dois, pra deixar claro que não teria como nunca aqueles dois ficarem juntos, digamos assim. Sim. É a forma que eles usaram pra mostrar que são pessoas diferentes demais e jamais vai ter alguma coisa entre eles. A cena funciona também dessa forma, né? Mas aquele negócio, os diretores japoneses têm essa maniazinha de diminuir as coisas. Diminuir o que eles fazem, né? Eles dão 1 milhão de significados, depois eles dizem que não, que eu tô... Quem foi que eu andei criticando por isso mesmo? Ele não era japonês, pô. Ele nem era japonês, do que eu tô falando? Aronofsky. Isso. Mas Aronofsky que tem tudo a ver com o Japão. Com o Japão, então tem a ver. Assim como o Valci Carrasco. Não, pô, eu acho que tem de verdade com o Satoshi Kon, caralho. Então não deixa de ser de todo, assim, faz parte desse mesmo padrão de cineastas que ficam tentando que... As pessoas criam um caso tão grande em cima de certas coisas, e o cineasta está tão louco pra passar pro próximo projeto que eles falam qualquer coisa só pra você calar a boca. Então tava o Hideaki Anno numa convenção nos Estados Unidos divulgando Evangelion, querendo falar de outra coisa, e vem você me dizer de um filme que nem é meu, sabe? Que calhou não tá na Gainax quando começou, mas eu tô lembrando disso. Sem contar que eu tenho quase certeza, conhecendo o Japão como eu conheço, que essa questão de estupro nem foi levantada por lá, sabe? O Hideaki virou assim, hã? Vocês estão pensando nisso até hoje? Really? Eu só sei o seguinte. seguinte, que Rony Ames foi um filme que ele não, ele não deu tanto retorno na bilheteria, porque era impossível, porque... Sim. É como se você no Brasil investisse 100 milhões de reais no filme. Não tem, por mais que o filme seja bom e todo mundo assista, não vai ter retorno, porque não tem sala de cinema suficiente no Brasil pra dar esse retorno. Uhum. Então... foi um investimento grande demais pro mercado. Sem contar que era uma história original, com o pessoal que tava entrando no mercado, sabe? Como, sei lá, amanhã vai sair no cinema um filme feito por mim pelo Live, João. Vamos ver quanto a gente vai ganhar. Manda aí. Não é baseado em nada, é uma história original nossa, e é uma história bem diferente, e sabe? Um dia isso vai acontecer, se prepare. E é uma história bem diferente de tudo que você vê por aqui, é muito boa, mas é bem diferente de tudo, e é isso. Assistir. Vamos ver quantos... Ah, e a gente gastou 16 milhões de reais. É, vamos ver se a gente vai ganhar 1 milhão com isso. Agora, em compensação, foi um sucesso de vendas em vídeo, e diz que inclusive foi um dos responsáveis pelo boom de OVA. Parece que demorou quase 10 anos pra se pagar, né? É, mas foi um dos responsáveis pelo boom de OVA. Ah, é? Porque fez muito sucesso em vídeo, então eles começaram a investir. Viram que funcionava, mais, né? É, você vê que OVA teve muito mais dessas histórias originais pra OVA do que teve pra cinema, digamos. Uhum. É. Muitas coisas foram testadas antes em mangá, ou então, enfim. Ou então é isso. Então muitas interpretações pra essa cena de estupro. Alguns, inclusive, dizem que é uma forma do Shiro fazer a Arikini sentir alguma coisa. Reagir a alguma coisa. Também. Ele é muito passivo. Também funciona. Reage, faz alguma coisa. É uma cena que funciona de várias formas, né? Sim, sim. A gente encontrou as quatro aqui. Então é assim, é um filme que surgiu sem pretensão por parte dos seus criadores, tinha muita pretensão por parte da Bandai, porque ela colocou 8 milhões né? Ela queria o dinheiro dela de volta. É um filme que sobrevive como animação até hoje, como uma ótima animação, como filme, né, como o Darko falou, sobrevive até hoje como um ótimo filme e merece ser visto, apreciado e mostrado. Enfim. Mais de uma vez, né? Mais de uma vez e, enfim, é uma das grandes obras e eu queria muito, muito, a muito gente costuma falar... que o Japão continuasse fazendo coisas assim. Eu queria muito que isso acontecesse hoje em dia, que o mercado permitisse. Infelizmente não dá, né, cara? Eu queria muito que o mercado que parasse de tolher tanto a criatividade das assim, pessoas. O máximo... Porque você tem o pessoal pra fazer isso, porque de vez em quando você vê filmes surgindo que são tão bons no Japão hoje em dia, a gente tá sempre pensando... Você consegue ver o Samuel Wars, você consegue ver o Makoto Shinkai, sabe? Você consegue ver o Mamoru Hosoda, esse pessoal que tá começando agora, mas você vê que eles não têm tanto dinheiro, nem tanto apoio pra conseguir fazer algo tão grandioso quanto o Anamis. Sim, você vê que, inevitavelmente, você vê que mesmo o Samuel Wars, ele tá ali, mas ele vende o coelhinho, ele vende, né? Pois é. Mangá junto, tem os protagonistas que é bonitinho, enfim. Sempre tem que ter aqueles elementos pra poder puxar o merchandising junto. Não é infelizmente, uma culpa, assim, é uma coisa do mercado, é assim que funciona. Não é culpa dos criadores. Mas, enfim, é como funciona hoje em dia, mas é uma lástima, né? É aquele negócio, não é nenhuma culpa da nossa época, porque Rony Ames, ele é um caso à parte mesmo pra época dele. Sim, sim. Então, e era uma época que tinha muito dinheiro, né? Então... É uma época... Eu considero o Rony Ames um caso à parte em tudo, né, cara? É um filme, assim, que você não vai conseguir ver nem live action. É. Ele é o único e não tem nada que se compare. Eu não consigo pensar em nada que se compare. Um filme de um cineasta independente querendo criar uma história boa, geralmente como o orçamento dele vai ser muito baixo, ele vai acabar criando uma obra que vai ser artística, sem contar, demais. Sem contar que todo mundo bota a animação num patamar abaixo dos filmes com pessoas reais, mas você tem que levar em consideração que numa animação você consegue fazer coisas que num filme de verdade iria gastar milhões pra você fazer, cara. Tem assim, o Neonis tem... A animação tem que cada vez mais ser colocado. Ia custar mais de 200 milhões de dólares pra fazer o anime assim em live action. É por isso que uma parte de mim até queria que Toy Story tivesse ganho o Oscar, só pra poder, de melhor filme, né? Uhum. Mesmo. Só pra poder provar, olha, um desenho pode desbancar todos os live action, porque ele pode ser melhor. Eu queria muito que os Estados Unidos, que Hollywood visse a animação com olhos mais sérios. É. E que eles parassem de fazer sempre pra criança. Sempre, apesar de que criança dá muito mais dinheiro, né? É, mas chega um pouco dessa coisa de... Gradualmente, né? Vamos mostrar que a animação já, né, não é só isso, né, cara? Que dá pra fazer mais coisas, que dá pra fazer coisas que o cinema não consegue, né? E 2D tá aí, né? Vamos voltar a usar 2D, às vezes 2D... Tanta coisa que dá pra fazer com 2D que 3D não dá pra fazer. O 3D, ele deixa coisas, às vezes, tão plástica e falsa demais, né? Sim, sim. O 3D que eu tô falando do CG, digamos assim. Aham. Uhum. Eu acho o anime mais crível do que muito CG, sim, né? Sim, uhum. Sim. Principalmente... Esses CGs pra criança, que todo mundo parece bonequinho, né? De massinha. Uhum. É bem irritante, enfim. E agora, um protesto, assim, né? Que eu vi, porque muita gente... Não. Que eu acabei de ficar sabendo porque eu não vi isso, mas já tô aqui levantando a bandeira junto. Todas as Não, porque Rony Ames, muitas críticas por aí dizem, não, Rony Ames é um filme sério, né? É um filme que nem parece japonês, né? É a forma que o Japão também consegue. Você também pode mostrar a animação japonesa pra sua vozinha. Como se a animação japonesa fosse uma coisa muito over the top, ou muito bizarra, ou muito esquisita, distante, né? Que você tem que ficar se desculpando, né? Todo fã de anime tem que ficar se desculpando, ou tem que ficar... Ah, muitas vezes nós mesmos falamos isso, a gente fala, não, esse filme é ideal pra você mostrar pra quem é fã. Sim, sim. Mas a gente fala isso no sentido mais de... Tem muitos animes que você precisa, às vezes, ter um conhecimento daquele da cultura gênero, japonesa, do gênero. Daquela, só, assim, pra você, no final das contas, entender a mensagem, entender a piada. Uhum. Mas muita gente coloca no nível pra dizer, assim, que é bizarro demais, ou é estranho demais. Ou é até inferior, né? Ou é inferior. É bobo, é sexual, sabe? E você vê aí, cara, a indústria de entretenimento japonesa, seja live action ou seja animação, ela produz o nível de porcaria e o nível de coisas boas no mesmo patamar que Hollywood produz, uhum. ou que a TV americana produz, ou que os europeus produzem também na TV deles. Quer dizer, não é como se o Japão tivesse mais porcaria que o comum, né? Quanta porcaria sai por ano em Hollywood? Uhum. Olha agora o que tá em cartaz no cinema. Vê quantas coisas dá pra você assistir e dizer que é bom. Cara, ou dizer que é minimamente divertido. Você pegar a última temporada de anime e separar a porcentagem do que é bom do que é ruim, se duvidar, é até maior do que a porcentagem de filmes bons Hollywood, porque é produzido. Sim, às vezes três animes que são bons de uma temporada vão ser bons demais, né? É. Vão te fazer pensar, ou vão ter vários valores. Última temporada aí, você pode listar uns 5, sabe? 5 de quê? De 20? Um quarto, gente. Do que vocês estão reclamando? É um quarto do aí que é produzido. Vai, aí você vai ver Hollywood, metade é remake bobinho de coisas que também já eram bobinhas na época. Metade é um filme muito artístico que você não consegue ter acesso. Metade é um filme bem... que vai explorar sexo ou vai ser uma comédia romântica idiota. Quer dizer, então eu tô cansado de assim, é um movimento de não peça desculpa pelo seu fandom, entendeu? Fãs de anime não tem que ficar pedindo desculpa, entendeu? Ou tem que ficar mostrando o anime como se fosse bizarro. Ah, ah, ah, olha isso, pornô com tentáculos, ah, isso é bizarro, mas fique tranquilo que tem mais coisa. Não, tipo, tem muita bizarrice? Tem, e a gente adora bizarrice, a gente tá aqui pra divulgar a bizarrice. Sim. Agora, tem muita coisa boa, e essa coisa boa, ela se destaca naturalmente, e você não tem que ficar apontando as coisas boas em detrimento das coisas mais bizarras, né? Sim. Tudo faz parte da indústria de entretenimento japonesa, que tem as suas coisas boas e as suas coisas ruins, e as suas coisas ruins que são tão ruins que acabam sendo boas. Ah. Assim como toda indústria de entretenimento de qualquer país ou de qualquer cultura. Isso acaba acontecendo muito por conta do preconceito completamente infundado, né? O maior exemplo que eu tenho disso, que exemplificou muito bem, que já foi comentado por aí, inclusive a Tanko do Shoujocast falou muito bem sobre isso, é o preconceito com os novos Thundercats. Sim. As pessoas estão falando mal dos novos Thundercats. Não gostei dos novos Thundercats, porque os Thundercats da minha época eram melhores. Mas eles estão usando argumentos que não fazem sentido, sabe? O Lion tá muito feminino. Os Thundercats da época, eles usavam um padrão comercial da época. Não, e o pior de tudo. E hoje em como dia, assim você prefere um character design que todos os personagens são iguais, só muda a cara e a cor da pele? Eles têm aquele design que era o padrão de... comercial da época. Comercial da época pra aquele público. Sim. Hoje em dia eles querem alcançar o mesmo público e estão usando o padrão da nossa época. Sim, e ao invés da pessoa só admitir, não, eu não gosto do padrão dessa época porque eu sou velho, ou eu não gosto de anime porque eu sou preconceituoso, nunca parei pra assistir nada direito, sabe? Não, eles ficam arrumando desculpa. Tipo, o povo tem que entender o seguinte: você não é mais o público-alvo. Se você não tem a mente aberta o suficiente pra você, pra você se adaptar aos novos tempos, por exemplo, eu tenho certeza que talvez eu goste tanto dos novos Thundercats como dos antigos, porque eu sou uma pessoa que minha cabeça, eu sei entender. Uhum. Como que tá o mundo, e eu gosto de consumir cultura pop, e eu acho isso interessante, eu acho legal comparar e curtir o que cada época tem de bom. Então, agora, se você não tem essa capacidade, não é ruim. Agora, outra bandeira ser levantada. Não fantasie isso de um conhecimento muito profundo, entendeu? Outra bandeira ser levantada. Se você não consegue se colocar na posição de um outro público-alvo pra poder apreciar uma obra que não foi feita pra você, não espalhe preconceito à toa infundado, sabe? Não fique espalhando preconceito preconceito fundado por aí à toa. Eu te garanto que os novos Thundercats são feitos pros garotos de hoje de 13 anos. Que vão adorar. Que vão adorar o novo Thundercats. Porque... E vão odiar o antigo. Por quê? Porque é velho, porque a cor é feia, porque a animação é ruim, porque é uma coisa velha e a criança não gosta de coisa velha. Porque, desculpa, eu gosto muito mais dos novos Thundercats visualmente do que dos antigos. Eles eram todos iguais, você tinha vários bonequinhos ali em pé e agora você tem cada um com um corpo diferente que remete mais à sua personalidade e a quem eles são. Faz muito mais sentido em character design, sabe? Menos eu sentido ainda gosto da Chitara antiga, mas só. Ah, e é isso. Mas ao contrário de Onemias, tem mais alguma bandeira pra gente levantar? Oneames, lá vou eu pra Onemias. Onemias. Onemias e aguda. É isso. Eu acho que, no geral, o ponto que... esse novo ponto é justamente esse. Você... Na hora de criticar alguma coisa, você tem que, você não pode dizer que uma coisa é simplesmente uma merda sem entender exatamente pra que aquilo tá sendo feito, a época que aquilo tá sendo inserido e o público-alvo. E você não precisa se desculpar pelo seu fandom se você gosta de alguma coisa que não é muito mainstream aqui no Ocidente, entendeu? É a mesma coisa de, sei lá, de fã de Doctor Who ficar se desculpando muito, entendeu? Uhum. Ah, porque as primeiras temporadas não tinha muita grana, então às vezes tem uma coisa que é meio tosquinha. Cara, é bom. E a história é ótima. Ótima, e se segura por si só. Uhum. E a pessoa assiste. Se ela curte um bom sci-fi, ela vai gostar. Se ela não gostar, é porque talvez ela não curta sci-fi. Ou não curta fantasia. Sim. Ou talvez não goste da mistura dos dois. Não sei, né? Enfim, se você não conhece, ou não fale mal, ou deixe claro na sua crítica que você não conhece tanto assim. Sim. E eu não tô falando isso como a fãzinha de Crepúsculo que quer tentar defender Crepúsculo de tudo quanto é jeito, é sabe? É porque eu li Crepúsculo. Sim, eu também. Eu vi os filmes, eu sei que é ruim. Eu tô falando isso como, sabe... Isso pode se aplicar com Harry Potter, por exemplo, né? O povo fica criticando Harry Potter porque é modinha, blá blá blá. Só que o povo esquece que é uma literatura de qualidade e que deu origem a filmes de qualidade. A gente já falou isso. Sim. Aqui, eu acho, tá me dando um déjà vu. É, a gente já falou isso aqui. Whatever. E eu quero fechar isso com uma crítica bem direta. Se você não sabe, não conhece nem de nome Yu Yu Hakusho, não fala que você não gosta de anime, não, sabe? Cara tua. Se você entrou na faculdade e parou de consumir cultura pop, e tudo que você gosta era aquilo que você via na sua adolescência, não vem agora dizer e colocar como se fosse uma verdade que tudo que é feito hoje em dia é porcaria e tudo nos anos 80 era melhor. E sabe por que você tem que fazer isso? Porque isso que você tá fazendo é exatamente o que o teu pai fazia, e a nossa obrigação é ser melhor que os nossos pais, porque a humanidade... Você vai trazer eles regindo aqui agora? Não, eu tô falando que a gente tem que ser melhor. Porque a humanidade tem que evoluir. Então seja melhor que seu pai e não faça isso. Enfim, consuma de tudo, veja de tudo. Tenha sua opinião direta sobre tudo. Não entre na base do não vi e não gostei. E assista o Wings of Oneames. Que é o nosso maior ponto aqui. Sim, porque nós somos muito coesos e sempre termina dando a volta completa. Assista. É isso aí. Assista mais de uma vez. Vamos de um pouquinho de feedback, há tempos que a gente não faz. Então tem alguns e-mails e alguns comentários interessantes que pintaram por aí que a gente pode falar e ficar, tipo, sei lá, umas 3 horas discutindo os pontos que esses e-mails levantarem. Que é isso. Como sempre. Faz. Então, a gente já leu da Vivian alguma coisa, não é? Sim, a gente leu no último feedback da Vivian R. Então, eu quis muito ler esse e-mail dela agora, você vai entender por quê. É a Vivian R, de 15 anos... estudante, agora colegial do Rio de Janeiro capital. A Vivian, de 15 anos, está a 4 horas de distância do Dar. Loli, Loli, Loli Band. Cast muito bom. Ela tá se referindo... Esse e-mail dela já é meio antigo, então tá se referindo... Enfim, não sei. É, Vivian, se você... Ela tem 15 anos. Manda seu Facebook, tipo, na próxima e-mail. Brincadeira, vamos lá. Não precisa, vira fã do, sei lá, JCast no Facebook, sei lá, essas... Isso, a gente tem uma página no Facebook que a Sofia fez, então entrem lá e virem fãs, eu não sei exatamente pra que serve isso. Ela tá meio destinada a cair, a criar teia de aranha, cair no ostracismo. Eu vou dar uma pesquisada pra descobrir como é que isso funciona. Eu acho que provavelmente não vai dar certo se você for encarar o histórico do JCast em redes sociais. Né? Mas enfim, JCast é muito bom, embora vocês sejam loles não assumidos. Olha só, não somos loles não assumidos. Por quê? Porque eu sou maior de idade. E sou menininho. Eu não posso ser uma loli. E nós não somos loli com os não assumidos. A gente assume. Isso. Somos sim. Tenho que bater palmas para o live, óbvio, porque eu sou eu. Afinal, não é todo dia que alguém acha tanto simbolismo no reality show da MTV. É, falando de Axixó. Seu próximo desafio deve ser conseguir tirar algo de bom de America's Greatest Otaku, né? A gente nem assistiu esse troço até hoje, né? Já rolou, nem se deu. Já saiu direito. Pelo menos um episódio, eu sei que saiu. Foi na internet só isso. Foi. Né? Lili Show Show, entendi isso da primeira vez que falaram e logo pensei que era um filme sobre cachorros. Deve ser a primeira vez que realmente tive alguma vontade de ver um filme japonês que não fosse animação, nem baseado em uma. Talvez eu me interessasse em assistir mesmo sendo um filme sobre cachorros. Assistirei assim que tiver tempo suficiente para fazer. É, ela mandou esse e-mail logo em seguida desse programa, né? Talvez ela já tenha visto. E talvez ela já tenha se interessado pelos outros filmes que a gente comentou, já que a gente tem comentado bastante filme. Desenterrando o podcast 119. Vocês falaram sobre retirada da sociedade, isso me interessou. Semi-Hikikomori de nascença, embora nas férias... Enfim, então, é agora no e-mail que ela começa a falar dela mesma. Ela se torna uma pessoa interessante pra nós. Ah, sim, é, com certeza. Assim, ela já era interessante, sim. Porque ela tinha 15 anos. Mas agora ela é mais interessante. Na verdade... Porque ela é meio quebradinha. Sim, eu pedi o Facebook dela pelo resto do e-mail, sério. Então, vocês que nos entendem, saca só a vida. Semi-Hikikomori de nascença, embora nas férias eu possa ser comparada a Mediro-sensei. De quem que ela tá falando? Eu não sei, a gente tem que procurar no Google. Decidi procurar um local ao qual me retirar. Ah, Medina, você sei, eu acho que é a professora de Lakistar. Ok. Eu não lembro o nome de ninguém, só da Conato. Decidi procurar um local ao qual me retirar e acabei por descobrir que moro num bairro muito perigoso. Aqui tem seitas e cultos religiosos até dizer chega. O ninho de loucos. Eu acho que deve ter só 3 igrejas evangélicas e ela tá reagindo exageradamente. Aumentando, é possível. Ah não, cara, ali rola Santo Daime. Ah, é verdade, vou citar por alto algumas delas, é a distância da minha casa. Santo Daime. Eu gostaria de falar que as opiniões refletidas pelos e-mails do JCast não representam as opiniões do JCast. Então, se você é de uma seita que aqui foi chamada de louca pela Vivian, por favor, falem com ela, ok? Santo Daime, sítio em frente à minha casa, um sem número... Tem Santo Daime no Rio? Legal. Acho que tem Santo Daime em todo canto, pô. Onde tiver maconha, tem Santo Daime. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A raiz é completamente diferente. Nossa. E a gente nesse podcast tá falando sobre não falar mal o que a gente não conhece. Vai logo, pô. Um sem número de igrejas evangélicas nas redondezas, paróquias, muitos centros de macumba, um do lado direito, um do esquerdo, dois atrás da instituição. Dois atrás e um mais na frente. É praticamente é praticamente uma letra de axé isso, né? Um do lado direito, um do esquerdo, dois atrás e um na frente da minha cara. Não, continua. Não. E finalmente uma hora achado. Um templo budista escondidinho próximo ao bairro vizinho. Vivian, eu faço parte, pessoalmente, de uma religião de origem hindu. Então eu não gosto que você tenha chamado um templo budista de louco. A Vavela falou que o maior achado é justamente por ser o mais interessante e o mais bom. Então eu vou acreditar nisso. O melhor, o mais bom é ótimo, né? Eu vou acreditar nisso, eu tenho certeza que ela vai confirmar, porque ela não quer que eu fique com raiva dela. Agora vivo com medo, principalmente da macumba. Ah, ser um hikikomori nunca pareceu tão boa ideia quanto agora. Que a gente comentou no último podcast também, né? O preconceito com a mitologia africana. Infelizmente as aulas começaram de novo, embora com novo ânimo, já que nesse ano comecei o ensino médio. Então, agora a história fica mais legal ainda. Presta atenção. Uma maldita timidez sempre toma conta de mim no primeiro dia de aula, ainda mais numa escola nova. Não consigo falar com ninguém e pago de pessoa séria e fria. Forever alone, na verdade. Eu te entendo, Vivian, eu também era o aluno tímido esquisito entre os esquisitos. Eu também, eu só ia fazer amigo lá pra 3 meses de aula. Sim, porque ninguém prestava na sala, todos eram babacas, ninguém era bom bastante pra ser meu amigo. Comigo era bem parecido. Mas esse ano foi diferente, tudo por causa de uma garota, entre aspas, que como eu, não falou com ninguém e procurou um cantinho pra se esconder. Logo, todos os garotos começaram a falar sobre a tal garota. Diziam que ela era muito bonita e tal. Que ótimo. As garotas também começaram a falar sobre ela. Chamavam-na de puta exibida. Tadinha. Devo dizer que ri um pouco disso. Imagina a Vivian fofa, toda vilã no canto. Depois disso, fomos pra sala e houve a tradicional apresentação dos novos alunos, na qual eu não fui. Afinal, já tinha sido um pesadelo. Já tinha tido um pesadelo em que eu dizia o mesmo que a Harumi e não sabia o que dizer naquele momento. As chances de eu dizer as mesmas falas eram bem altas e a gente tá ficando cada vez mais apaixonado. É. Por isso, ninguém na sala soube meu nome até o depois do almoço. Peraí, ela estuda num colégio que tem aula depois do almoço? É colégio integral? Tem muita gente que rola isso no Brasil. Que legal, cara. Tem muita gente. Eu não conheço uma pessoa que conhece que estuda em colégio integral. Tô conhecendo algumas que tá rolando isso. É incrível, mas existe. Deve ser um inferno, né? Enfim. Né? A grande surpresa foi quando a garota levantou e disse: meu nome é Edmilson, tenho 14 anos. It's a Trap. Ótimo, cara. Não era uma garota. E Edmilson é um ótimo nome, né? É o pior nome que um trap pode ter. Pior que só se o trap se chamasse Juvenal. Não era uma garota. Parecia uma garota, mas era um garoto. Um garoto com uma voz extremamente grave, uma voz que não cabia no corpo. Nossa. O gelo no primeiro dia de aula foi quebrado em grande estilo. Depois dessa, ninguém se sentia estranho. Afinal, não tinha como ser mais fake que o Edmilson. No final da aula, fomos pra sala de convivência jogar vídeo. A aula dela, a escola integral dela, onde tem traps pelo corredor, tem uma sala de convivência onde eles jogam videogame. E isso acontece aqui do lado, no estado do Rio. Pois é. Né? Onde é que eu tava, né? No meu segundo grau. O Edmilson, ele é tipo o Scott McCurry, só que menininha. É. Aí chega a menininha de 14 anos, e do nada ela começa... Quem não tá vendo American Idol não entendeu porra nenhuma. Não me interessa. No final da aula, fomos pra sala de convivência jogar videogame. Devo acrescentar que o ele e ela de Milson que recebeu automaticamente o pedido de feijão. Por quê? Chegou lá. Surrou a todos nós no Super Smash Bros. Super Mario Smash Bros. Também que Super Mario Smash Bros, ou sou maluco? Não é Super Mario? Não é nem Smash, é Super Smash Bros. Eu sempre chamei de Super Mario Smash Bros. Não. Eu posso, eu não sou um gamer, eu tô ignorante. Eu me orgulho de não saber nada sobre isso. Lê logo isso, pô. Também descobrimos que ele não era traveco, só mal desenvolvido de aparência andrógina. Não que isso mude alguma coisa. Ou seja, eu tô perdidamente apaixonado. Só não sei se é mais pela Vivian ou mais pela Edmilson. Mas, cara, se o Edmilson não tivesse a voz do Scott McCreary, eu tivesse algum tipo de paixão por ele. Tênis, né? Só tira a voz do Scott McCreary. Já é um bom começo. Cala a boca, Dark. Deixa só eu me ferrar aqui, por favor. Vivian, mande o seu endereço no Facebook. Você é amiga do Edmilson no Facebook, né? E ela continua no e-mail. Vocês já fizeram uma grande merda ou pagaram um gorila no primeiro dia de aula? A minha vida... O J-Cash é o nosso grande mico, né? Antes disso, teve algum? No primeiro dia de aula, eu nunca paguei nenhum mico, porque eu não fiz nada no primeiro dia de aula, né? Você tava no canto ficando quieto. Cara, eu era eu. Então, eu já sou um mico gigante. Então, eu chegava no primeiro dia de aula e só o fato de eu ir pro canto e ficar calado já era motivo de todo mundo me zoar. Por isso que eu sou assim hoje em dia. Ninguém me zoava porque eu era quieto, né? Todo mundo me usava porque era gordo. Então... Eu devia ser um mico porque eu era gordo. É. Não porque eu era quieto. Eu era cara cute. Então... Ah, você era, já vi. Você era um xota ultramente pegável. Eu me pegaria loucamente. Mas então... Então, no geral, eu era zoado só porque eu era quieto e me chamava de viadinho, blá blá blá, essas coisas mesmo. Eu nunca, não. Mas não tive algo que eu fiz que rolou algum mico. Eu nunca fui viadinho, né? Só fui o gordo. Acho que você é bem macho. Eu sou muito macho, né? O Daco tem essa coisa, a gente comentou aqui, né? Que por mais que ele fale isso tudo, ninguém chama o Daco de viadinho pelas costas. Ninguém se atreve a fazer isso. Porque ele já provou que ele é macho. É. Não ri que o povo acha que eu tô sendo irônico, eu não tô. Dessa vez eu não tô, porra. Vai, continua. E monges budistas fumam cachimbo da paz? Dependendo da resposta, ela quis dizer maconha, né? Acho que sim. Vou dançar os monges. Não, não. Ô, Vida, a maconha não faz parte oficial de nenhuma religião hindu. Se algum monge budista fuma, aí é problema dele. Não, mas ó, ela explicou por quê, ó. Leia, ó. Eles vivem fumando. Eles vivem fumando algo não identificado com cachimbos estranhos e uma plantação tão suspeita. Eles não parecem ser monge de verdade. Acho que estão fingindo. Cara, a vida da Vivian é um filme do Quentin Tarantino. Ai, meu Deus. Cara, nunca mais se olhe no espelho com tristeza. A sua vida é muito mais legal que a nossa, Vivian. Ai, meu Deus, eu quero casar com a Vivian, cara. Eu quero ser a Vivian, do que você tá falando? Deixando as paranoias e histórias. Mas se você casar com ela e viver com ela pro resto da sua vida, você meio que vai atrair as bizarrices também, né? Então... E vão ser duas bizarrices juntas. E meio que não tem como você se tornar Vivian, sabe? É impossível. Vivian, o que você acharia de casar com nós dois? É. Não ia rolar threesome. É, um de cada... Tranquilo. Não, é, não dá. Não dá. Mas ia ser um de cada vez, a gente ia dividir, ia ser tranquilo. Você... Cala a boca. Deixando as paranoias e histórias outras de lado, estou aguardando a escuridão e segurança do meu quarto, jogando WoW, o próximo dia... Ela joga WoW. Tinha que ter algo de ruim, né, cara? Tinha que ter. Ninguém pode ser perfeito. Ninguém pode ser perfeito. Talvez isso sugere... Porra, a gente não pode contar pro Luan, hein? É. Porque senão vai ser mais um. Vai. Não deixa o Luan escutar esse episódio. Não pode. É. Não vamos o Luan escutar esse Jackass. Manda pra ele um episódio alterado sem essa parte. Ai, ai. Ai, ai. Tchau, Vivian. A gente pode se comprometer mais ainda hoje, não? Não, só sei que eu já tô até suspirando pela Vivian, né? Eu tô perdidamente apaixonado pela Vivian. A Sofia vai ficar com ciúmes, né? A Sofia pode se juntar ao casamento também, porra. Quem disse? É, realmente. Não pode. Inclusive todo mundo, né, cara? Todo mundo que quiser participar do nosso... Envia um formulário. Você apresentando tão bem quanto a Vivian. A Rê, do Dorama. Então. A Vivian, a Sofia, a Dri Sweet Pepper. Se você quiser participar... Eu não conheço nenhum garoto que mereça participar do nosso casamento, né, cara? É. Não conheço. A gente não conhece o Edmilson bem o suficiente pra saber se ele é confiável. Porque é aquela coisa, né, cara? A gente só se dá bem com caras da mesma vibração que a gente. Não existe. Eu não quero conviver com nenhum cara que vibre na mesma vibração que eu. Não dá pra dividir uma mulher com um cara que não é do movimento. Então, enfim, manda seus formulários se apresentando tão bem quanto a Vivian, que a gente vai analisar e aí a gente marca uma entrevista. E vai ser registrado no podcast do casamento, vai ser bem legal. Vai. Ah, esse aqui é do Rodrigo MSN, não me pergunte por que o MSN. Rodrigo Manhã e Santos Nascimento. Possível, muito possível. Rodrigo, meu sonho nasceu. Marcelo Santos Novaes. Só o primeiro nome, primeiro nome. Miguel Sebastião Natália. Nicolau. Enfim, me chamo Rodrigo, sou do interior de São Paulo, em uma cidade... Maldito sem noção. Maldito sem noção é bom. Então, amigo, Rodrigo, maldito, sem noção. Ai, ai. Ele é do interior de São Paulo e mora numa cidade bem pequena, interior do interior. Ah, é por isso, no MS. MSN. É Mato Grosso do Sul, MS? É. Mato Grosso do Sul? Espero que seja. Acompanho vocês desde o primeiro GCast, nunca apareceu pra me dar um oi. Muitas vezes acompanhei pelo Orkut e fiz postagens do blog pelo meu velho nick de Harcanos. Eu conheço o Harcanos, lembro do Harcanos? Muitas vezes eu até perdi meu tempo discutindo com o pivete do Lucano, coitado do Lucano. O Lucano sumiu, né? Arrumou uma namorada. Lucano, cadê você, Lucano? Você tá ouvindo a gente ainda? Você é sua namorada? Você graduou do GCast, Lucano? Cara, ouvinte nenhum nosso pode ficar mais maduro que a gente. Não, ele arrumou uma namorada, cara. Graduou. Volta, Orkut na época de vagabundice e início do GCast. Realmente acompanho, pois navegando em junho de 2007 na F, tempo voa, acabei vendo o lançamento escalafobético e chamativo da época. Acabei me interessando e acompanhei desde as primeiras edições, seguindo de alguns hiatos, tanto por parte dos probleminhas com as produções, de Chan, faltas de tempo, mas também de hiatos meus, pois várias vezes acabei deixando de acompanhar uma semana, que virou algumas, que acabaram virando meses e depois acabam vindo quase tudo de uma vez. Como maçãs, dá lá. É, peixes em bacia. Devido aos incessantes pedidos de que nós ouvintes entrássemos em contato e a nostalgia de ouvir o centésimo por como ouvinte acabar... Hã? Ele escreveu em inglês, traduziu no Google e colou no e-mail. Que como ouvintes acabamos fazendo um pouco par. Como ouvintes acabam fazendo parte da história do GCast. Ponto. Como ouvinte, ele acaba fazendo parte da história do GCast. Isso soltou que ele quis dizer. Uma pena agora violenta, cara. Ai, estou muito confuso. Pois vocês precisam. Você exagera muito, cara. Relaxa, eu vou te confundir pra você. Devido aos incessantes pedidos de que nós ouvintes entrássemos em contato e a nostalgia de ver o centésimo, e por nós ouvintes. Estávamos. Ó, ele resolveu mandar um e-mail, pois vocês precisam saber realmente se tem um inbox. Nunca me mafenestei. Nunca me mafenestei. Nunca. No Rio de Mafanafastos. E juro que a gente não bebeu, cara. Nunca me ontem, né, então. Nunca me manifestei diretamente, porque sou meio enrolado. Justamente por esses hiatos meus, nunca encontrei assuntos atualizados pra comentar. Tanto pela falta de tempo, quanto pela minha tendência de ficar na minha, evitando interagir. Tipo Luan. Tipo Luan? Só Luan? Agora mesmo estou escrevendo esse e-mail logo após ouvir o GCast 100, que foi lançado em dezembro de 2010. Eu só estou ouvindo agora em março. Que coisa feia, Rodrigo. Muito sem noção. Agora que estou com um tempinho sobrando, vou tentar me atualizar e postar mais no blog a tempo de interagir mais. Faça isso. Com relação aos meus favoritos, gostei bastante de todos os que envolveram a história do Japão, mas principalmente os reviews, pois após ouvir, acabei conhecendo várias animações e mangás, onde lista produções de qualidade. A lista de produções de qualidade é grande demais. É isso, onde é porque ele comeu um artigo aqui. Podendo destacar de Satoshi Kon, Miyazaki. A gente falou de Miyazaki? Ponyo, né? A gente falou de Ponyo, né? Isso. Mas nunca prestei atenção nos diretores. A própria Haruhi, que só assisti de tanto ser comentado, Observação na Gata é minha favorita, ele tem bom gosto. Só o fato de pessoas terem conhecido Haruhi por causa do GQ já faz tudo ter valido a pena. Haruhi e Doctor Who, né, cara? Já faz tudo ter valido a pena. Com certeza. E Naoki Urasawa também, qualquer coisa da Naoki Urasawa. É a nossa santíssima trindade. Eu ainda não consegui vender Sket Dance, né, cara? Eu tenho que fazer um bloco de Sket Dance. Se for um anime, a gente vai conseguir, né? Um anime vai popularizar mais. Vamos nos esforçar pra vender Sket Dance. É. Mangás eu não consumo tanto. Dentre os comprados, tem o Trigun, Estou colecionando Lost Canvas. Eu também. Mas entre os comentados por vocês, li 20th Century Boys, recomendados pelo Live, eu estou lendo Bleach. Leitura obrigatória, ah, que quero que quer ser um ser humano. Ele tá lendo Sketch Dance, ó. Aí, pretendo ler Monster, já demorou, tem que ler logo. Também gostei muito dos diversos Goes Off, vendo que possuo muitos gostos em comum com citados com cinema, como cinema, filmes bons, games e séries. Agora, a gente nunca teve. Ele falou, mencionou Supernatural e True Blood. Nunca teve um Goes Off. O que ele quis dizer é que ele gosta da mesma coisa que a gente: cinema, games e séries. Também com muitas nostalgias, pois tem umas 25 anos e tem idade. Muitas coisas que vocês comentaram. Ele é irmão de sofrimento, ele também tá naquela que. Ô, Rodrigo, muito sem noção, você também se sente muito velho pra algumas coisas e muito novo pra outras. Uma observação sobre os programas em geral é sobre a presença feminina, que sempre deixa. Ele mencionou Dr. Who e Lost, não isso é. Ainda. Ele ainda não assistiu nem Dr. Who nem Lost. Cara. Sem previsão de serem inclusos por falta de tempo e paciência. Cara, isso depois contra você. Isso é uma falha de caráter, assim, isso fortíssima. Isso é muito sem noção. O seu MSN só não só significa falha de caráter, porque seu nome seria FDC. Que é uma faculdade aqui na nossa cidade. Direito. De uma observação sobre os programas em geral é sobre a presença feminina, que sempre deixa as edições bem mais agradáveis atualmente. Ah, então também a gente não tem uma das nossas mulheres interinas, tipo a Boa. Cadê a Boa, cara? Tomara que as antigas participantes, outros, Gladys, etc., voltem para futuros programas. Ah, outro isso é quase impossível, né? Não, talvez ela volte. Pode rolar um rant esses qualquer dia desse qual. A Glass a gente tem que marcar no Skype aí qualquer dia desses. É. O Johan também se adaptou bem ao programa, trazendo as visões mais antenadas e de alguém com maiores oportunidades burguesas. Sim, pro programa. É muito útil o nosso riquinho residente. Com certeza. Bem, quero dizer que vocês estão fazendo e fizeram até agora um ótimo trabalho para a nossa diversão. Onde a cada edição vejo que fica mais interessante, tanto pelos assuntos cada vez mais variados, quanto pelo trabalho de edição do Dark. Obrigado, que vemos que está cada ele vez melhor. Ele fica muito feliz com o seu reconhecimento, porque ele sofre muito editando essa merda, então vocês te reconhecendo, ele gosta. Então elogiem muito o nosso, sei lá, áudio, ou o nosso som, porque é ele que faz milagre tentando editar som no Windows. Mas também não precisa me exaltar muito, não. A gente não tá na liga do MacBook ainda, minha galera. Não é assim. Mas também não precisa me exaltar muito, não, porque eu também não me esforço muito na edição, não. Eu faço só o necessário. Somente esse necessário. É o problema dele, cara. Nossa, o marketing pessoal zero. A gente tem a chance de se achar aqui na mão e não faz isso. Enfim, continuem com esse trabalho, pois acho bem legal o que vocês fazem. Tomara que vocês consigam algum dia ganhar algo mais do que presentes que os bons samaritanos enviam. Até os presentes estão faltando, né? Faz tempo que o pessoal não manda. Cara, não sei o que acontece, eu cansei de pedir. PS, sou duro, então só vou ficar com os meus desejos de sucesso. Ele não tem dinheiro. Gostei muito dele, porque ele tem 25 anos, ele é duro, ele é dos meus. Deixa eu parar de escrever, porque o meu ficou maior do que eu imaginava. Boa sorte a todos, até uma próxima. Bom, esse aqui é bem recente, acabou de chegar, então a gente resolveu ler porque tava lá no topinho da lista. Da pilha. Da pilha, e como é um ouvinte novo, então a gente adora ler os e-mails de ouvintes novos. Ou um ouvinte que... ele é novo mesmo. Ele é novo. A gente tem vários ouvintes que não dão nem oi, né? Não é, mas geralmente quando é novo, eles vão avisar, acabei de conhecer, então a gente gosta de ler pra poder incentivar o cara. Eu conheci umas duas no Twitter esses dias, né? Olá, Live in Jill Draconics. Meu nome é Ananias. Sim, meu nome de verdade. Ele se antecipou, olha que gênio. Eu ia zoar o nome dele. Mas como ele antecipou a zoação, ele agora fez com que eu me sentisse mal zoando o nome dele. Sim. Que agora eu não posso mais zoar. É uma estratégia de combate ao bullying, né? Sim. Você sabe disso, né? Sim. Eu usava dela de vez em quando. A gente meio que usa aqui no GCast, né? Então. E conheci o site algumas semanas através do J-Wave. E estou gostando muito do trabalho de vocês. Sou um viciado em podcasts. E o de vocês entrou fácil para o meu top 5. Eu adoro isso, né, cara? Eu adoro quando a pessoa fala que escuta muito podcast que a gente tá no top 5. Adoro ser no top 5 das pessoas. O estilo de vocês é exatamente do tipo de podcast que mais me agrada e me identifico muito com o seu senso de humor. Aquela viagem de ácido no último episódio antes do 100 foi hilária. Viagem de ácido antes do 100. Não sei do que a gente tá falando. Nem eu. E saber que existem mais de 100 episódios, quase todos com mais de uma hora de duração, foi uma surpresa. Como se isso fosse sinônimo de bom conteúdo. É, né? Só no último sábado eu ouvi mais de 10 horas. Caralho! Como ele aguenta passar 10 horas com a gente, Ananias, né? Ananias, você é muito doente. Ananias, eu tenho dificuldade de passar... Ananias, você é mais doente que o Edmilson. Eu tenho dificuldade de passar 10 horas comigo mesmo. Quando eu não consigo passar 10 horas comigo mesmo sem, sei lá, assistir alguma coisa pra fugir de mim. Cara, eu sou só... A gente só é assim porque a gente não aguenta mais ser a gente há mais de 20 anos. Mas o que eu ia falar, como Ananias que chegou agora, eu tenho um conselho. Você falou falando de conteúdo, mas eu tenho um certo conselho pra todo mundo que começar a ouvir o Jcast agora. Eu acho que é uma boa pra todo mundo que ouviu um Jcast, o último que saiu, e se sentir meio perdido com o nosso excesso de informação, ou sei lá. Eu já vi um pessoal por aí falando que o Jcast é meio confuso, que a gente solta muita informação sem aviso prévio, sabe, sem explicar antes. É que às vezes tem muita coisa que a gente já introduziu, já aprendeu, já divulgou antes, que a gente retorna essas coisas e a gente esquece que a gente chegando agora. Isso. Então é legal, vale. Primeira coisa, primeira dica, ignore 1.0. Segunda dica, comece a ouvir o 2.0 desde o início. Você provavelmente vai ver a gente introduzindo vários conceitos que a gente hoje trata como normal, porque se a gente não tratar, a gente vai estar sempre falando do beabá. A gente não vai estar conseguindo dar informações um pouco mais profundas, sabe? A gente meio que foi aprendendo e crescendo muito junto com o GCast, e isso você sente ouvindo os programas, e aí os ouvintes que estão desde o início foram crescendo com a gente. Sim! Então é legal quem chegar agora é ouvir do 2.0 pra cá, e depois um dia, se você quiser ter alguma coisa pra nos acusar ou pra ter alguma prova contra nós, caso a gente te ofenda, você ouve 1.0, que tá aí toda a vergonha alheia que você precisa. Exatamente. Porque realmente, sabe, a gente foi aprendendo junto com o Jackass. Tudo que a gente fala que a gente foi aprendendo junto com o Jackass. A gente não sabia antes, sabe? Não, a gente foi se interessando mais por algumas áreas e meio que achando a nossa própria voz, digamos assim, à medida que o Jackass foi crescendo. E a gente tá fazendo isso constantemente, e é por isso que o Jackass tem essa dificuldade tão grande de se fixar num formato só. Porque é legal a gente desbravar outros mundos, assim, junto com a galera. Assim. Mas, como a gente pode ver pelo e-mail dele que ele vai dizer agora, você vê que não é bem só falta de familiaridade com o assunto que faz a pessoa ficar perdida, né? Porque ele disse que, ó, e olha que eu não sou otaku, nunca tive muito contato com fãs de cultura pop japonesa, mesmo tendo nascido e crescido em um bairro com forte influência nipônica, nem me importei muito com animes. E mesmo assim ele não ficou tão perdido com a gente, então os únicos que assisti foram aqueles que todo mundo viu. Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Pokémon, uma outra coisa no SBT, blá blá blá, Yu Hakusho, etc. Você percebe que ele viu Yu Hakusho. Você percebe que ele conhecia. Sim, é, ele conhecia. Você quer deixar isso? Um pouco de Yu Hakusho, né? Ele conhecia o nome, porque, pelo menos. É meio impossível você estar vivo naquela época e não ter ouvido falar de Yu Hakusho. É, tá? Nem um nome, né? Só fui saber da existência da Locomotion quando ela já não existia mais, coitado. É. Eu não sei se é pior do que a minha situação, que sabia da existência e não podia assistir. É. A melhor é minha que sabia e assistia. Tentei comprar mangás quando começaram a sair em bancas no Brasil, mas só colecionei Love Junkies. É. E mesmo assim, por poucas edições. Por isso achei que não iria gostar do GQS, mas me surpreendi. Vocês dois sabem do que estão falando e falam com paixão. Isso dá vontade de ouvir. Confesso que o programa não é nem um pouco new friendly, como eu comentei ele há pouco. Eu que apanhei muito no começo, tá? Ele sofreu, tadinho. Mas ele tem garra. Ele é persistente. Mas mesmo assim, não desisti. É, eu peço desculpa pra quem acha a gente confuso demais ou maluco demais. Não é a intenção. Não é a intenção. É, e é aquela coisa, né? Se a gente fosse de outra forma, acho que o GQS nem existe mais. Então. É, cara, porque a gente não tá recebendo salário pra fazer isso. Então a gente é assim ou a gente vai fazer outra coisa. Eu acho que a gente é até pior fora do JKS, né, cara? Se alguém pegar numa conversa de bar, entre aspas, nossa... Com certeza vai ter motivo pra mandar a gente pra cadeia. Continua. Como eu era quase um virgem no assunto anime e mangá... Palavras como shonen, shoujo, josei e seinen me deixavam bastante confuso. Foram várias visitas ao Google. Ele tá fazendo o que eu tô fazendo agora com a Guerra dos Tronos. Ele fez com o JKS. A palavra Haruhi surgia nos podcasts igual Bad Wolf na primeira temporada de Doctor Who. Eu não entendia nada. Ele é o Ruvian, isso conta muito a favor dele. Não é? Muito aí bem. Eu vi o Jackass 118 com a gente. Cara, você vê Dr. Who, então você não precisa saber de que é Shonen, não. Você é o Kungu. Aí eu vi o Jackass 118 com a resenha de Suzumiya Haruhi no Shoshitsu e as coisas começaram a fazer mais sentido. Mas depois dos 7 reviews de Endless 8 ficou tudo bem. Isso tira um peso enorme da minha consciência, porque toda vez que eu vejo alguém falando que o Jackass ficou confuso, eu fico pensando se essa pessoa também tentou ouvir os antigos e mesmo assim ficou perdida, sabe? Mas pelo visto não. Tudo que a gente comenta, a gente já cobriu em algum momento. É, então em algum momento o cara vai saber do que a gente tá falando, né? É. Afinal de contas, tem um podcast sobre shonen, tem um sobre shoujo, enfim. Eu acho que a gente não fez um bom trabalho. Eu fico um pouco tranquilo dele ter se situado, acho que a gente fez um bom trabalho. Você não tá tão inseguro, né? Não tô mais tão inseguro. Que bom. Ah, ele ouviu os 7 em sequência, aí até assisti o Midgash dublado em alemão no YouTube, com áudio de vocês por cima pra poder aproveitar mais. Claro, porque o Midgash ter dublado em alemão você nem ia aproveitar em nada. Não é aproveitar mais, é aproveitar ponto, né, meu amigo? E eu não sou burro. Entendi o plot de Haruhi no primeiro review, mas achei divertido e continuei ouvindo. Quem chamou ele de burro? Entendi. Você é burro, cara. Cara, ele tá reagindo ao vivo no e-mail. Isso tá me assustando, sabe? Fecha isso. E minha lista de coisas pra assistir só aumentou depois que comecei a acompanhar o Jackass. Doctor Who já estava na lista dele, mas como vocês falam tão bem, eu tive que dar prioridade. Tá vendo, Rodrigo, meio sem noção? Engoli as duas primeiras temporadas rapidinho. Estava ficando feliz que eu consegui assistir tudo antes de começar a próxima temporada, mas aí descubro que tem mais 4 temporadas de Torchwood pra ver. Na verdade, são 3, né? Odeio vocês, a quarta vai começar agora. A quarta vai agora. Odeio vocês. Muita gente odeia a gente se odeia também. Madoka Mágica. Como eu não via nenhum anime desde Sakura Card Captors. Muito apropriado. Não, ele pode Sakura pra Madoka. Ele de fato não via. Nenhum... Nossa, ele de fato não via nenhum anime desde Sakura Card Captors. Acho que foi o único que assisti inteiro e acompanhei pela TV a cabo. É, mas deve ter sido recente, né? Sakura passou pouco tempo na TV a cabo, não? 6 anos? 7 anos? O tempo passa depressa. Aí eu não pensei. Eu sei que é o seguinte: Ananias ganhou o prêmio Eu Respeito Esse Cara. Porque ele fez exatamente o que a gente acabou de falar. Ele fez exatamente o contrário do que a gente acabou de falar no bloco passado, né? Okay. Ele tava perdido no assunto, ele ouviu a gente falando do assunto e ele quis saber mais antes de ter uma opinião sobre. Ele é um símbolo do comportamento que todos devem ter. Ele se interessou, viu que tinha alguma coisa ali e correu atrás pra poder ter um gosto em primeira mão. Ananias, eu te respeito, cara. Eu te respeito muito. E se por acaso ele não tivesse interessado, eu aposto que ele viraria pras pessoas e falaria: olha, eu não sei do que se trata, então eu não posso ter uma opinião. Ele não seria falando que é algum... Ou então eu tenho essa opinião, mas ela é embasada em quase nada, porque eu não sei do que se trata. Isso. Mas é mais legal ser como Ananias e consumir, porque a vida é curta e as coisas estão aí. Por causa disso, você tem que perder essa vida consumindo coisas. É a minha mensagem, desculpa, funciona pra mim. Tá funcionando pra Ananias. Tá, vamos lá. Funciona pro Rodrigo meio sem noção. Pera aí, Madoka, ele não via anime desde Sakura Card Captors, acho que foi o único que assisti inteiro e acompanhei pela TV a cabo. E resolvi começar pelo atual mais bem cotado por vocês. Já cheguei no episódio 7 e tô gostando bastante. Eu tô falando de quem? Eu me perdi, não? De Madoka. Madoka, ok. Isso é Madoka, agora Haruhi. Também coloquei na lista por motivos óbvios. Ainda não comecei a ver, mas já estou baixando. Só que depois de tanto review, não vou ter saco pra assistir Endless Eight. Você pode pular e ver depois, quando você tiver saco. Pode. Ver uns 5 episódios, né? Assim, o que eu recomendo mesmo... Ver o primeiro... O que eu recomendo mesmo pra qualquer pessoa que estiver ouvindo e não ouviu os reviews de Endless Eight é: assiste um episódio, escuta um review. Assiste um episódio, escuta um review. Que aí você consegue consumir tudo e não vai ficar de saco cheio nenhum. Ou então você vê o primeiro, vê um do meio randômico e vê o último. Até porque os reviews são rápidos, são 10 minutinhos e tal, então. Mangás do meu Kurosawa. Não tenho saco pra acompanhar shonen semanais. Uma vez tentei acompanhar o anime de Naruto depois de ver a luta do Rock Lee contra Gaara no SBT, mas descobri que aquele era o ponto alto da animação e desisti. É. Eu não recomendo a ninguém acompanhar um anime shonen semanal. Anime shonen semanal eterno. Nenhum deles presta, não acompanha. Com o mangá é outra história. Eu acho que vale dar uma chance pra ver se bate com, sim, o teu ritmo ou não. Porém, mangás como Pluto e 20th Century Boys me deixaram bem interessados. Só que eu não consigo ler scans. É, ele tem outra dificuldade de acompanhar mangá semanal, né? Porque scans ficam no PC e no PC tem internet. Na internet tem coisas divertidas e tal. E eu fico distraído. Eu conheço esse problema. Então acho que não vou conseguir ler na Kurosawa tão cedo. Olha, atualmente eu não conheço tanto esse problema, porque geralmente eu não tô entrando muito internet para outras coisas, então é legal você com treino consegue se absorver em alguma coisa e deixar a internet de lado. Sim, sim. Eu tinha muita dificuldade com scan no começo mesmo. Eu só me acostumei com scan por total necessidade. Eu também. Não teve nenhum outro motivo, eu adoro papel. E se eu pudesse, eu realmente... É pura força de vontade pra você se acostumar. Vocês teriam mais alguma coisa pra recomendar? Shonen semanal, Sketch Dance. A gente vai falar melhor de Sketch Dance quando o anime estrear. Você tá perguntando pra mim se eu tenho alguma coisa pra recomendar. É lógico, eu sempre tenho coisas pra recomendar. Ouça o JCast, que todo JCast vai ter alguma coisa nova. Mas a gente vai falando aqui agora. É, com certeza. Mas eu já vou frisar no Sketch Dance. Se você quiser começar lendo, a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente for fazer agora o preview da temporada. De mangá, chegou cará. Chegou cará, o anime, né? Acho que é melhor. Não, o mangá é lindo, mangá? A arte do mangá é perfeito. O Rosie Maiden também. Sabe o que eu quase fiz esses dias, cara? O quê? Baixei Precure, o novo. Só pra ver qual era do negócio, mas eu parei na ideia. Não, eu vou baixar ainda, na próxima temporada, talvez. Eu soltei Chegou cará agora, mais porque eu tô lendo e eu adoro a arte do Peach. Eu não li Rosie Maiden, mas talvez eu leia por causa do Chegou cará, porque a arte deles, são elas ou eles? São elas. Até onde eu sei, são elas. É uma dupla de garotas, Peach. A arte delas é muito boa e o estilo shoujo delas é muito legal. E, enfim, são historinhas bem tranquilas, bem pra você relaxar mesmo depois de um dia estressante. Caramba, como esse e-mail está ficando comprido. E essa edição também, sabe como é? De tanto ouvir vocês, peguei intimidade, haha. Mas a verdade... Verdadeira intenção deste e-mail é que gostaria de dar um presente para vocês, só que eu não sei o que. Apesar... Eu não tinha lido essa parte. Apesar de estar ouvindo muitos episódios, eu não ouvi nem metade ainda, então não sei o que vocês já resenharam. Como também não conheço muito da cultura pop japonesa, não tenho muitas opções. Minha ideia seria dar um presente de um tema mais ocidental para um futuro Gozof. Agora o ananista falando a minha língua. Um livro, um box de DVD, um jogo, algo que renda um podcast no futuro, mas não sei o que vocês poderiam aproveitar. Sim, eu sou péssimo pra dar presentes. Minha primeira opção seria as Crônicas de Gelo e Fogo, a Batalha dos Tronos. A gente já comentou nessa edição. What are the odds? Esse não rola, o Darko já tem uma edição. Best-seller, lançado recente. Se você quiser me dar a segunda edição, eu aceito. É, a Ira dos Reis, Fúria dos Reis, sei lá. Os Reis Bravinhos. É o nome do livro, não lembro. São os reis muito putos com alguma coisa, esse título. O cara está falhando miseravelmente tentar adivinhar esse título. Manda o volume 2 que a gente faz o Goes Off quando estreia a série da HBO, né? Mas não sei se vocês já leram ou se gostam do tema. Sem contar que o livro tem páginas pra cacete, que é meio broxante pra alguns. Isso não é problema pra gente. É, não... O Lyme de O'Keefe, ele leu a coisa de Stephen King no ensino médio. É, qualquer edição do Stephen King, que é uma bíblia com as folhas são mais largas que o normal, as letras são menores que o normal, e o livro é 3 vezes maior que qualquer livro normal. Essa edição que parou na mão do Lyle era do colégio, né, que a gente estudou em momentos diferentes, e eu cheguei a tentar pegar, só que eu olhei pro tamanho daquele livro e pensei, cara, o máximo que eu posso ter com esse livro na minha mão na biblioteca são 2 semanas. Então eu não vou conseguir ler isso nunca. É que minha mãe trabalhava lá. O Lyle já tem essa facilidade desde que nasceu, da mãe trabalhar nessa biblioteca e poder dar qualquer livro pra ele. Eu tenho uns morando até. Maloca. Eu, tem, eu li o Harry Potter que eu li da biblioteca do. Eu me formei há, sei lá, tipo, só 10 anos de tarde. Tenho até hoje essa porra. Por favor, me dê uma dica, não fique com medo de parecer hipidões. Vocês fazem um ótimo trabalho de graça e deveriam ser mais recompensados. Pode parecer bobo, mas a resenha de Cobras e Pistons foi tão simples, mas tão profunda ao mesmo tempo, que me fez ter uma nova visão sobre mim mesmo. Só isso já é o suficiente para vocês me pedirem alguma coisa. Vocês estão de parabéns, continuem com ótimo trabalho. Ananias, que parece estar bêbado, mas nem tá. Gostei muito do Ananias, ele pode entrar no nosso casamento, e foi aprovado. Ananias, você pode casar com a gente, com as garotas. E essa resenha de Cobras e Pistons, a nossa resenha de autoajuda, né? Todos os comentários são deprimidos, né? Cara, eu me conheci agora. Porra, eu tô chorando aqui. Foi bem legal. Engraçado que o pessoal se identificou, mas a mensagem que a gente passou foi positiva. Ninguém ficou, nossa, que merda que eu sou, né, cara? Tô gastando a minha vida com cultura inútil. O povo conseguiu entender o que a gente tava querendo dizer, né? É. Isso é legal. Que mas bom. Eu acho que eu sou meio confuso demais. Eu sou meio confuso demais, mas enfim. Acho que a gente é menos confuso do que a gente imagina. Ananias, quer dar um presente? Cara, eu tô com medo de pedir. Olha só. Eu tô com medo de pedir o segundo livro, porque eu tô tentando comprar ele a qualquer momento, entendeu? Faz o seguinte, esse livro é caro, é grosso demais, faz isso não. É, faz o seguinte, a gente não vai falar nada. Nossa, só o que ele vai pagar de frete com é, pelo amor de Deus, a bíblia não. Dessa? Ananias, quer presentear? Pode presentear, você que sabe, escolhe aí alguma coisa, vai de coração aí que a gente aceita. É, assim, qualquer coisa a gente consome. Qualquer coisa. Manda qualquer coisa, cara. Nossa, se você quiser mandar, sei lá. Vai no sebo do, como é que é, o Wesley? Se quiser mandar um bote da Casa das Sete Mulheres, gente. Olha. Sebo do Messias, que o Wesley. Vai no sebo do Messias. É, cara, manda aí o que você quiser, cara. Qualquer coisa, cara. Qualquer coisa a gente tá lendo. Inclusive, é até melhor a gente não pedir, né? Porque cara, a gente gosta, assim como negócio, a gente te surpreende, cara, com recomendações. Eu tenho meus autores favoritos, eu tenho meus mangakás favoritos, eu tenho meus diretores favoritos. Mas são tantos sabores diferentes que a besteira que eu falando aqui é meio escroto também. Então, cara, vai do seu coração aí. É, o que, assim, qualquer coisa que não seja absurdamente conhecida, que a gente já tenha consumido com certeza, sei lá, não vai mandar Walking Dead pra gente que a gente já viu. Mas que você goste muito, manda pra gente, que você vai estar fazendo o que a gente faz pra você, sabe? Você vai estar recomendando pra gente algo que você gosta muito. É. E ao contrário da gente, você vai estar dando na nossa mão pra gente consumir, a gente não dá. É, vai estar ajudando no equilíbrio das nossas contas mensais. Com certeza. Bom, tem um comentário do Soma naquele... É o Rafael Soma. Naquele podcast sobre Puni Puni Poeme e o Curibito. Foi o Curibito? Foi o Curibito no meio de Poeme? Acho que foi. Sei não, lá. Não foi. Foi o Curibito. E aí a gente separou um comentário até mesmo pra... Porque a gente não tinha comentado ainda sobre o nosso review duplo. Que muita gente não entendeu, muita gente achou legal. Não entendeu, mas achou legal. Muita gente não entendeu, mas não gostou. Assim, o Soma botou assim, eu consideraria Poeme como parte do Superflat, afinal... Antes de qualquer coisa. Rafael Soma, ele tem um blog que é bem legal. É o... O blog dele tem um nome enorme, que é o NBM ao quadrado. É o resumo. É Nothing, nothing But Malice and Misery. É uma parada assim. No nick dele tem o... Tem, vai estar no post. Tá ali no blog roll do GQS também. Tem lá o NBM, que ele costuma falar... Ele mesmo já me disse isso, né? Ele costuma falar do underground e do underground. Ele fala de visual novels, ele fala de terror. Ele posta alguns doujins de terror. Ele mesmo traduz alguns, né? Tem bastante material legal lá, sabe? Ele é um desses malucos freaks de games de luta, que sabe jogar muito bem, tem estratégias e tal, sabe? É um cara que bem interessante. Eu já disse no Twitter esses dias que é um dos poucos que eu respeito na internet, porque, enfim, né? Ele perde a vida dele com besteira igual a gente. Então tem que respeitar. É uma inspiração. Vai lá, lê o comentário dele. Ele consideraria Poeme como parte do Super Flash, afinal, ele é literalmente um soco na fuça da cultura otaku, bem ao estilo do movimento. Talvez ele não tenha o mesmo impacto agora, já que a linhas estão mais difusas atualmente. Não é necessário o Nabeshin se proclamar como parte do movimento, basta que seu trabalho se encaixe nessas características. Eu sou Maria Furikuli, do babaca do Rede Hakiano, essa conta, ainda mais por serem quase da mesma época. Mas é assim mesmo, a fronteira dele entre desconstrução e superflat é cada vez mais tênue atualmente, que até é difícil determinar isso nas obras de agora. Espero pelo próximo podcast. Na verdade, assim, até por isso mesmo que ele comentou, para essa fronteira ser difícil de comentar, hoje pra mim o superflat já foi engolido pelo anime, sabe? Ele tá presente... Não tem mais, né? Ele tá presente... ele já tá presente em pequena escala e praticamente todas as obras, sabe? Porque ele era pra ser uma crítica, só que atualmente já rola essa autocrítica, essa autoaceitação do otaku. Agora eu vou colocar os meus óculos de hipster e vou falar que Superflat tá muito mainstream. Eu não gosto mais de Superflat. Isso. Então é exatamente por isso que eu prefiro não falar que o poema é Superflat, sabe? É meio muito confuso falar o que é e o que não é Superflat. Então a forma mais segura de falar isso é: o que se declara Superflat é. O que não se declara, não é. Pode ser. Tem elementos... Com relação ao nosso, à nossa crítica de poema, foi uma tentativa, não sei se frustrada ou não, se todo mundo entendeu dessa forma ou não, mas foi uma... Eu acho que ninguém entendeu qual era a nossa intenção. Porque assim, poema, ele é uma crítica, ele é uma paródia da paródia, né? Isso. Ele é uma crítica da própria paródia. Então a gente fez aquilo como uma forma de fazer uma crítica. Nós estamos fazendo um review, não estamos? E qual é a forma de enfiar metalinguagem, uma crítica metalinguística dentro de um review? Fazendo uma crítica do próprio review. Fazendo uma crítica do conceito da crítica. Porque tem tanta gente que faz crítica na internet e fica achando cabelinho na sopa onde não tem, fica desenvolvendo demais entrelinha que não tá ali, dá opiniões vazias só pra poder desenvolver uma ideia maior. A gente resolveu mostrar que, tipo, com o mesmo elemento, você consegue fazer duas opiniões completamente opostas. Sim. A gente pegou a obra inteira, pegou os elementos que a gente tinha elogiado e desconstruiu esses elementos pra usar como crítica. Provando que tem muito crítico de nariz em pé por aí que, às vezes, não tá analisando de forma séria uma obra. Ele tá só desenvolvendo, falando mal ou falando bem, só pra poder alimentar o próprio ego, né? Sim. Olha como eu sou claro, olha como eu consigo enxergar altos significados aqui e tal. Olha, ao invés de realmente pegar a obra e tentar, né? Então eu diria que em ambos os reviews tem opiniões nossas verdadeiras e mentirosas, mas que naquele review positivo... Tá a maioria das nossas opiniões verdadeiras. É, a nossa opinião, a maior parte tá ali. No review negativo tem só uma coisa, que era uma crítica negativa que a gente tinha, que a gente não disse na primeira parte, que é a coisa da segunda parte, focar demais nas irmãs. Sim. E de menos na poema, que seria legal se focasse mais na poema. Uhum. Então essa parte era verdade. Então é mais ou menos isso. Pois é, esse é o GQS reacionário que ninguém entende. Grande revolução essa nossa, né? Ninguém entende a nossa crítica. Mas foi legal, as reações foram maneiras, eu gostei. Enfim, esperem pela próxima maluquice. Pode vir a qualquer momento. Teve pessoal falando, nossa, faz tempo que vocês não fazem a parada maluca e tal, né? É. Não sei qual outra que foi feita, não lembro. Eu também não. Bem, a gente recebeu mais um comentário, esse bem grandinho, do Doraemon. Ele podia... É lá atrás que ele postou, mas a gente achou tão engraçado que a gente vai falar. Foi agora. Sobre o nosso podcast sobre pobreza, né? Sobre o documentário da BBC, que foi uma experiência própria... Experiência pessoal dele com algumas coisas que a gente comentou. E eu acho que ele meio que comentou nesse podcast quando outro podcast já tinha sido lançado. Então eu mesmo só vi esse comentário bem depois. Então eu achei bem legal achar esse comentário perdido lá atrás, assim, que é tão interessante. Ele comentou o seguinte, ele contou, né? Quando eu estava lá no Japão, vi várias lan houses melhores que o quarto de muita gente. Além do computador, elas forneciam PS3, biblioteca de jogos, não, filmes e manéis. PS3s. É do plural, são vários PS3s. É mais de um PS3. Cara, tua gata é muito irritada. Cara, a gata do live, Ju, ela parece que tá latindo. Para de falar mal da minha gata, que eu sou sensível por ela. PS3s. Biblioteca de jogos, filmes e mangás. Cada computador fica em um cubículo como aqueles de escritórios, com paredes altas e portinhas. Alguns têm cadeiras, outros têm sofá. Diz a lenda ser comum casais indo jogar juntos. Jogar entre aspas. E algumas, o chão todo é um grande colchonete. Fácil ouvir roncos trilhando o ambiente. Eu mudo a minha opinião, que o Live falou que ele poderia morar num lugar desse, que eu falei que não dava. Não, moraria sim, com certeza. Cara, com sofazinho, com colchonete no chão. Porra, pra sempre. Cara, eu acho que já dá pra se mudar pro Japão, hein? Nossa, cara, quanto que a gente precisa só juntar o dinheiro da passagem, né? Demorou. A gente vai estrear o JCast 4.0, vai ser um novo formato, vai ser gravado. Sobrevivendo no Japão, vai ser o Survival edição Japão. A gente, cada episódio vai ser sobre um perrengue. Eu tive uma ideia ótima de um reality show, cara. Survival urbano. Já deve ter por aí, não? Será, cara? Você lança um grupo sem dinheiro numa cidade. Numa cidade bem agressiva, sabe? E a pessoa tem que se virar. Eu farei isso com artistas. Boa também, boa. É, tem que ser um pessoal bem capacitado, né? Um pessoal que não vai saber se virar. O negócio da bebida grátis é o drink bar. várias máquinas de bebidas espalhadas num canto da sala, mas não vi nenhum alcoólico. O que mais tinha era leite com Toddy e raspadinha de fantamelão. Cara, é. Eu sempre quis tomar fantamelão, deve ser gostoso, cara. Como assim leite com Toddy? Todo Toddy automaticamente não tem leite? É, era todinho, né, pelo menos. Tá. Alguns até te deixam tomar banho por 300 ienes, por aí em 2005, né, que é quando ele tava lá. Eles limpam direitinho o banheiro antes de você usar e até te dão shampoo tipo hotel. Meu, se tiver um Combine do lado e você for um ferrado, dá pra viver fácil na LAN. Combine são as lojas de conveniência e tal. É, cara, legal. Um dia combinei de encontrar um camarada em Ochinomizu, uma cidade universitária perdida mais ou menos perto de Tóquio. Perdemos o último trem e tivemos que passar a noite em uma lan house, lá conhecida como Internet Café. Cidade desconhecida, tivemos que perguntar onde havia uma para os funcionários da estação. A resposta veio acompanhada de um tom de vergonha, constrangimento e julgamento. Achamos o lugar, subimos a escada e então um senhor simpático, vestindo roupas sociais, veio nos atender. Sorriso falso no rosto e várias palavras japonesas incompreensíveis vieram acompanhadas de um gesto bizarramente inconfundível. Um S2 feito com as mãos. Era o integrante do restart? Foi quando virei de costas. É que entendi o que Lan House... O que Lan House e Love Love... Rabo Rabo. Tinha um AVE. Enfileirada, lá estava uma dúzia de estantes que devia abrigar todo o catálogo de filmes pornô do Japão na última década. S2 pra você. Rabo Rabo, que pesadelo, cara. Imagina se esse japa velho tá vestido de cupido com fraldão e duas asinhas. Nossa, cara, que é isso? É uma sequência de Sachiko Hanai. A gente tá se pondo pauta aqui. Pois é. Era uma tempestade de caras, bocas, peles e fontes coloridas. Nossa, que intenso. Bem, tinha uma única estante de filmes comuns, pra não dizer que não. O sono e a necessidade de trabalhar no dia seguinte eram maiores que a bizarrice. E fizeram dinheiro sair da carteira pra pagar o corujão. Vocês querem um box separado ou junto? Perguntou o atendente com cara impassível. Legal que esse atendente não te julga, né? Ali, você pode ser o que você quiser. Ou seja, cara, paraíso na Terra. Não é, cara? Nossa, cara, a gente precisa muito. Você tem tudo o que você precisa. Você tem pornografia, você tem um atendente que não te julga. Eu já tenho um objetivo na minha vida, cara. O esquema do lugar era o seguinte. 5 DVDs por vez, com rodízio ilimitado e bebidas de graça, bebidas free. Cara, paraíso, cada vez que ele fala. Só que você só pode beber, paraíso, você não pode paraíso, comer, paraíso. Né? Mas aí você vai no combine, se tiver um lado, né? Compra um snackzinho. Seu estômago vai pras cucuias assim, uma semana. Quando dissemos que cada um queria ir num box separado, ele assentiu e entregou pra cada um um cestinho. Um comando de horário, um controle remoto e uma camisinha. Subindo até os boxes, vi que havia apenas um banheiro masculino. Japoneses circulando pelos corredores constrangidos. E os boxes eram, na verdade, salinhas fechadas, iluminadas com cores roxas reguláveis. Perto do PS2, colada na parede, uma caixinha de lenço de papel. Logo acima, de um cestinho de lixo. E como a gente comentou no Jackass um dia desses, né? Lenço de papel no Japão igual a atividades sexuais, acompanhadas ou não. Principalmente desacompanhadas. Pois é. É isso aí. Cara, incrível. Doraemon viveu. É o cara que sabe viver, né? Doraemon, porque ele voltou, exatamente, não tô entendendo exatamente. Também porque não. Porque alguém tem um vislumbre do paraíso e não fica no paraíso, não entendo. Não entendo. E agora pra encerrar, só o e-mail de um returning champion aqui do JCast, nosso querido Rodrigo Capuccio, que tava sumidaço e voltou pra puxar nosso pé. Recentemente ouvi o JCast sobre Cisne Negro, Perfect Blue e outros assuntos, deu pra matar a saudade do programa. Faz tempo que eu não ouço os podcasts, então tenho que me atualizar. Enfim, eu resolvi mandar esse e-mail, pois sei que vocês são do estado do Rio, embora não saiba a cidade. Então queria saber de dicas de eventos legais que acontecem no estado. De preferência, na capital ou em Niterói, cidade em que estão morando por razões acadêmicas, cursando direito na UF. Obrigado pela atenção. A gente mora, Rodrigo Capuz, no campus dos Goitacazes. Uma cidade... Que fica a 4 horas aí de onde você está. Sim. Não acontece porra nenhuma aqui. Sim. Eu não tenho evento legal. O único evento da cidade foi meio que promovido por nós há 3 anos atrás. É, o Tchan meio que organizou, né? O Anime Campus. Eu tava no staff lá, berrando. É. Mas o Dichan meio que fez acontecer. Foi um assim. Sucesso, tinha, sei lá, 300 pessoas. É. Atualmente tem um outro evento que tá bombando, que o Dichan também organiza no Rio, que é uma boatezinha de para-para chamada Diamond Isso. 7. Tinha esquecido o Diamond 7. Que tá conhecido, inclusive a gente ainda vai ter que ter um papo com o Diego aqui no podcast sobre isso, porque É, a Diamond 7 tá reconhecida entre todos os bambambãs do Parapara no Japão. Uhum. E já foi citada no DVD oficial lá fora. O Diego sabe explicar direitinho, ele tá cheio de contatos, assim, então tá bombando. Mas isso é bem se você gosta de Parapara. Sim. Então, é assim, é um lugarzinho fechado, as pessoas ficam dançando, então não é bem um evento de anime, enfim. Uhum. Embora você possa conhecer pessoas que tenham gostos parecidos, enfim, não sei. E na boa, eu não conheço o evento que ainda não. Não, tem o Jazz Fest, que a gente já gravou um podcast ao vivo. Mas aí também é de música japonesa, né? Tá difícil chegar no anime e mangá, sabe? É, e evento de anime e mangá, eu fui apenas um bem pequeno. No Rio nunca foi, o único evento que eu fui foi em São Paulo. Que era, o do Rio se chamava, cara, anime alguma coisa. Anime Family de lá? Anime Family do Rio. Esses grandes do Rio eu nunca fui, então não posso recomendar. O único que eu fui no Rio era um bem pequeno, que eu só fui porque eu tinha ido no Rio fazer outra coisa. Aproveitei pra, sei lá, não lembro porque exatamente. Mas, poxa, vou ser bem sincero, cara. Procura no Google. Evento de anime é tudo igual. É um bando... já sei. É um evento de anime que eu fui quando eu fui ver o show do Charlotte. Daí, na véspera, rolou um evento de anime e a gente passou a dar uma passada lá. Assim, a minha opinião geral é isso, cara. Procura no Google o nome de qualquer um, porque evento de anime é tudo igual. Vai mudar o número de pessoas que tem lá dentro. É, bem né? Não sei. Vai eu ter um monte que... de pré-adolescente, os cosplays, barraquinhos. São Paulo parecem ser melhores mesmo, porque vem a galera internacional, né? É. Se você gostar de música nostálgica, nunca viu um show do Kageyama e quiser ver um em São Paulo, não sei se no Rio eles vêm, né? Se no Rio eles vêm até pro Rio, a gente não tá sabendo. A gente não sabe de nada, capucha. Cara, a gente é antissocial. Você tá querendo que a gente comente eventos sociais? Tipo, hein? Vai perguntar pra alguém mais bem informado que a gente não faz a mínima ideia. Ah, foi mal, capucha. Dessa vez a gente não pode te ajudar. あの日から恋は失いと決めた失った強さの潰れてから捕らえに生きていく心選んだ初めてのタバコの苦さに悶えた初めて人よ限り悶えてきたここに来て気づいた私はただ失うと噂から逃げてただけ いかせてすぐいかせてここを白くなるくらいにだけやって眠れるようなそしたげ安らぎ落ちる巨大線もラストじゃないもうばかりしないでからこの私のところ